Ok, deuses de Arton, boa tarde. Ai, ai, ai, mano, que hilário. Que hilário. Bom, na última sessão, então, vocês estavam enfrentando o Nirvar Estrela Negra e o seu sua prole do vazio, seu celestial gigante. E foi isso, vocês lutaram. Não. Vocês enfrentaram ele, tentaram gastar diversos poderes dele, usaram diversas formas de ataque contra ele. Mas o Nervar ele era muito resistente. E aí o Celerin meteu louco. Meteu um soco de desejo e baniu o cara pra outro plano. Jogou ele pra camada de Loth, através de Plane Shift, e mandou o cara embora. E aí sobrou o Celestialzão. Vocês começaram a lutar contra o Celestialzão, ele também se mostrando extremamente resistente aos poderes de vocês, inclusive a poderes de runas, né? O Nirvar, inclusive, alterando os poderes rúnicos que vocês usavam contra ele, né? E aí o Celerin começou a meter raião nele. Raião, raião, raião, raião, raião, raião. A Toph foi concentrar a energia das almas que foram atraídas de muito, muito, muito distante para usar contra o Celestial. Foi passar energia pro Celerin. Celerin meteu um raião no cara, gastando sua própria força porque a Toph perdeu toda a energia que ela tinha reunida, porque essa energia foi roubada pelo deus da corrupção, da intriga, da traição, Zaz. E ele usou o olho da Toph, transformando numa daga energizada para apunhalar a deusa da vida, Lena. E depois disso, a última coisa que a Toph viu foi, através do seu olho a daga, foi o deus da traição atravessando o bolsão de nulificação do poder divino. E indo se unir ao nada em outro lugar. Depois de estourar o olho central, enquanto tudo isso acontecia, de estourar o olho central à custa de sua própria energia vital, quando o Celerin estourou o olho central do Celestial Gigante, a criatura enlouqueceu. Começou a gritar, desesperada, a primeira vez que vocês ouviram a voz de um desses seres. E era, por incrível que pareça, uma voz estranhamente familiar. E o ser começou a olhar para cada um de vocês, pedindo por ajuda, reconhecendo cada um de vocês, chamando cada um de vocês pelo nome. Apontou para Lisbeth e falou: "Gente, o que que tá acontecendo? Como que eu tô ali pequenininha se eu tô aqui? Alguém me explica o que aconteceu por Valcária?" E aí vocês entenderam que o ser gigantesco diante de vocês, de alguma forma, é a Lisbeth. Também. E vocês viram uma transformação ocorrendo no Celerin. Surgindo no ombro esquerdo dele, no braço esquerdo dele, né, explodindo parte do manto dele, surgiu um símbolo brilhante, o símbolo da runa do eletromagnetismo. Embora o Celerin nunca tenha sequer tocado qualquer uma das runas mestras, ele agora possui algo similar ao poder de uma runa mestra em seu corpo, por seus próprios esforços. O Celerin é a personificação da meritocracia. E aí foi nisso que a gente parou, né? Basicamente isso, certo? Seria massa se você tivesse na mesa do som agora e você colocasse a hino da União Soviética. O hino da União Soviética? Eu boiei. É um meme. É um meme. Ah, tá, ok. Ok. Bom, vamos lá então. Quando esse turbilhão todo de coisas acontece, vocês veem a Toph ela despencando, enfraquecida, em agonia, E vocês próprios são acometidos por uma fraqueza monumental. Como se do nada 1 milhão de espectros de fantasmas tivessem atravessado seus corpos e levado com eles toda a energia vital de cada um de vocês. Todos vocês vão a 5 níveis de exaustão, ficam extremamente enfraquecidos, e vocês só não despencam imediatamente porque vocês estão em órbita. Estão ali orbitando o Toril, girando ao redor dele, depois atingirem a velocidade de escape. Ou não. Vocês veem a Toffer? Ela é a única que se afasta um pouco de vocês, despencando assim em direção a Toril, ao mesmo tempo que é um pouco atraída pelo celestial gigante. E aí subitamente ela para, o corpo dela para, fica estático, rígido, imóvel. Aqueles sons do combate que vocês estavam ouvindo até então, eles cessam por completo, e é um silêncio incomum que se faz presente. Algo sobrenatural tomando conta do ambiente. E vocês começam a ouvir um choro. Um choro muito, muito distante, que ele vai aumentando de intensidade. É um choro de tristeza inicialmente, e aos poucos ele vai se transmutando. Vai se transformando num choro de agonia, depois num choro de ódio. E aí vocês veem a Toff erguendo a cabeça, e a impressão que vocês têm é de que ela está despertando. Do seu rosto se desprende aquele tapa-olho mágico dado por Thanató. Ele se desprende e fica flutuando ali no espaço, em órbita. E vocês veem um brilho fantasmagórico, purpúreo, saindo da orbe cega dela, da orbe vazia dela, e vai se avolumando, crescendo em intensidade, acompanhando a intensidade dos gritos de agonia que emanam da Toff, mas não das suas cordas vocais. Não é ela que está emitindo esse grito, não é da sua boca que vem esse som perturbador que vocês ouvem. É como se fosse um turbilhão de sentimentos, uma súplica. Uma das sensações mais horríveis que vocês já sentiram na existência de vocês. Esse brilho arroxeado, ele se expande e toma conta do corpo da Toff inteiro. Vai se expandindo mais. E numa fração de segundo, um piscar de olhos, essa aura recua para dentro da Toff. E quando aquilo entra na Toff, emite uma onda de choque fantasmagórica que carrega aquele som, um som que não chega aos seus ouvidos, mas direto às suas mentes, aos seus corações, de dor e agonia, e que vai se espalhando por todo o espaço até vocês perderem essa onda de choque de vista. A impressão que vocês têm é que essa onda de choque vai percorrer a imensidão do espaço e ser ouvida a anos de luz dali, até atingir o firmamento, o horizonte cósmico, o início do universo ou do multiverso. Quando vocês são atingidos por essa onda, a tristeza que ela emana toma conta de vocês. Vocês se certificam de que essa tristeza ela vem de fato da Toff. E vocês tomam consciência, assim, vocês têm um vislumbre daquilo que aconteceu. Vocês não sabem exatamente como, porque os detalhes, isso a própria Toff poderá dizer a vocês. Mas vocês ficam com os corações apertados, seus olhos se enchem de lágrimas, ficam todos marejados, e a sensação que vocês têm é de que a própria inocência morreu. Como se fosse a morte da inocência, o Xongão está vindo. Conforme a onda ela vai se distanciando e se afastando de vocês, e deixando com vocês aquela sensação ruim, vocês vão vendo aquela onda se propagar ao infinito e além. E a impressão que vocês têm é que vocês veem essa onda acelerando tanto ao ponto de tocar as estrelas mais distantes. E vocês veem essas estrelas oscilando. E o brilho dessas estrelas aumentando à medida que essas estrelas vão se aproximando de vocês. E essas estrelas vão todas em direção a Toph. E aí vocês notam que não são estrelas. São almas. Aquelas esferas luminosas que são almas. Mas ao mesmo tempo vocês têm a impressão de que não são almas. De que são sim lágrimas. Que vêm se juntar às lágrimas da própria Toph. E chegam até ela e se unem a ela. Quando essas esferas luminosas, que vocês não sabem se são gotas, se são almas, se são estrelas, tocam a Toph, chegam até ela, vocês escutam diversas vozes emanando dessas esferas, choramingando, compartilhando com vocês, compartilhando com a Toph, a agonia que elas próprias sentem. Esse som ele permanece durante alguns momentos. E a Toph ela volta a ficar coberta daquela aura rocheada conforme ela vai sendo cercada por aquelas esferas, até que isso ofusca a visão de vocês e a única coisa que vocês conseguem distinguir naquela imensidão púrpura que envolve a Toph, a única coisa que vocês conseguem vislumbrar ali é o olho direito dela, nítido. Nítido. Vívido. Tomado por um tom escarlate de pura fúria. Uma fúria que rivaliza com a do próprio Murren, quando ele perdeu seus entes mais queridos, as suas pessoas mais amadas. Se vocês fixam o olhar, fazendo contato visual com a Toph, por mais do que 2 segundos, vocês têm uma sensação ruim. A impressão que vocês têm é que se vocês fitassem ela por mais um instante, vocês se uniriam a ela, aquelas gotas que se uniram a ela, nessa agonia perpétua. Como se vocês ficassem aprisionados naquilo e não pudessem se libertar nunca mais, numa eterna agonia. É algo muito parecido com o que aconteceu para vocês, ao mesmo tempo que parecem dias atrás, talvez meses, parece também que foram eras atrás. É algo similar, só que numa intensidade muito, muito, muito maior ao que a Toph experienciou quando vocês estavam em Valcária. E ela se lamentou pela morte de um casal de Halflings. Ou algo parecido com aquela fúria que culminou com a destruição da Kyra e da Inanna quando vocês estavam viajando por Lamina. Aquela fúria que a Toph desencadeou, que na verdade não era dela, mas sim dos espíritos, das almas que compartilhavam seu corpo. Porém agora, essa fúria ela emana única e exclusivamente da própria Toph. Paralelamente a isso, que chama a atenção de vocês, que perturba vocês, ao lado de vocês está aquele ser colossal. Um ser que facilmente seria capaz de abraçar o mundo de Toril. Que agora, vocês sabem, é uma esfera. E por conta disso, vocês também supõem que o mundo de vocês, Arton, também deveria ter o mesmo formato. Aquele ser gigantesco, capaz de abraçar o mundo de vocês, como quem abraça uma criança recém-nascida, aquela criatura assustadoramente grande, poderosa, virtualmente invencível, também está tomada por essa tristeza. E dos seus olhos, os seus 6 olhos luminosos, vertem lágrimas. Incontáveis gotículas do que talvez seja água, vocês não sabem. Porque isso que verte desses olhos possui a cor negra. É escuro como a ausência de luz. Escuro como o completo vazio do espaço. A única coisa que rivaliza com a escuridão daquelas gotículas desprovidas de luz, desprovidas de matéria, desprovidas da própria existência. O que rivaliza com aquelas pequenas singularidades de escuridão está ao lado de vocês ali. O Celerim convulsionando. O braço dele saindo, emitindo fumaça. E o corpo dele liberando faíscas. O Celerim, ele é como se ele fosse uma nuvem tempestuosa, carregada eletrostaticamente, liberando incontáveis relâmpagos, iluminando as trevas do espaço acima de vocês, iluminando as gotículas que se desprendem daquele ser gigante. A sua coruscância quebrando o silêncio e rivalizando, competindo com aquele lamento de agonia que emana da Toph e que se expandiu numa onda, como uma onda de choque, por todo o cosmos. Vocês se sentem exaustos, cansados, confusos e, acima de tudo, tristes. Muito, muito tristes. Embora vocês não saibam exatamente o que aconteceu. O que vocês fazem? Oi, Ariel. E aí, mulher? Oi, ainda tô ajeitando as coisas aqui, uns 10 minutinhos, então tá pronto. Mas vai tocando aí. A gente chora, né? Vai fazer o quê? Chorei largado. Vamos fazer o quê aí na situação? Ai, ai, ai, ai, ai. Boa, boa, boa. Eu olho pro Celerim. Ele tá vivo? Ou aquilo ali, ele tá morrendo a ponto de ter gasto todo o poder? Gasto todo o poder? O Celerim tá muito longe de gastar todo o poder. Você sente emanando do Celerim um poder que é virtualmente infinito. Talvez o corpo dele, na configuração atual, não seja capaz de suportar esse poder sem ser destruído. Mas ele está muito longe de gastar todo o poder que ele possui. Muito pelo contrário. Celerim, a sensação que você tem nesse exato instante é como se você tivesse engolido uma pira funerária cheia de carvão em brasa inteira. O seu corpo, ele arde por dentro, ele queima. A sensação que você tem é de que a temperatura do seu corpo, que deveria ser aí entre uns 36 graus e 50 graus, a temperatura de um dragão, talvez. A sensação que você tem é de que o seu corpo, ele alcança facilmente os 1000 graus. Você tem a impressão de que, se você, nesse momento, engolisse uma espada, ela derreteria dentro de você. Isso é, ao mesmo tempo, bom e ruim. É um poder incomensurável que está dentro de você. Avassalador. Mas o seu corpo, Ele não é capaz de suportar esse poder inteiro sem sofrer as consequências. Ao mesmo tempo que você sente aquele poder fluindo dentro de você, e isso te empolga, te dá uma sensação boa, você sente que o seu corpo ele pode se partir a qualquer instante, se você não fizer algo para impedir isso. Uhum. Se você desencadear todo esse poder de uma vez, você sabe que seu corpo não vai suportar. Certo. Eu olho assim pro gigante e eu tento conversar. Quem é? O que é você? Aquele ser gigantesco, ele faz assim. Enxuga seus 6 olhos. Olha pra você, Celerim. E fala. Como assim, Celerinho? O que eu sou? Sou eu? A Lisbeth? Não está me reconhecendo? Celerinho, você não está bem. Isso não é de Deus, não. Na verdade, isso é exatamente de Deus. Você ainda sabe como segurar os ataques? Aquilo que você estava fazendo antes? Como assim? Que ataques? Onde que a gente tá, Celerim? Me explica, eu não tô entendendo. Que ataques? Quem tava me atacando? Agora, eu vou canalizar o poder excessivo que eu não vou conseguir suportar e eu vou jogar na direção do gigante. Caraca! Falei que a gente ia matar outra Lisbeth? Pode matar, mas deixa minha consciência, né? Ok, Celerim. Você desencadeia em que direção esse poder? Imagina que é um bicho grande, né? Sim. Na direção do peito. Em direção do peito. Ok. Beleza. Celerim. Você agora tem uma nova perícia aí. Que é similar a uma perícia de runas que todo mundo utiliza. Uhum. Você vai ter pontos nessa perícia da mesma forma que todo mundo tem seus pontos nas suas runas. Para todos os efeitos, vai funcionar para você como se fosse uma runa realmente. Uhum. Então eu quero que você faça um teste dessa perícia. Com vantagem. Uhum. E você vai somar como bônus nesse teste o seu atributo mais alto, o seu carisma. Como assim? Você vai somar o seu valor de carisma no resultado desse teste. Mas a perícia ela já usa o carisma. Você vai somar o valor do carisma no resultado do teste. Beleza. Embora, magicamente, meu valor mais forte seja a força, mas tudo bem. Eu somo carisma por causa da magia. Ah, seu valor mais forte é força? É, eu tenho 38 de força. Nossa, eu achei que o carisma fosse mais alto. Então usa a força, não o carisma. Beleza. Caralho, que cara forçudo. Tenho mais 14 de bônus. Nossa. Caramba, mano, eu conheci esse cara, ele era um molequinho, era desse tamanhinho. O cara tomava couro de Yeti, olha aí onde chegou. Então, 56, 70. 70. Ok, rola aí 10.000 D10 pra mim. Vai deixa quieto, aqui, deixa bacana. Quieto, né? É, deixa quieto, mil, né? 5.000 vezes 9. 45.000. É. Certo. Nossa, agora que apareceu pra mim o dadinho rolando aqui. Ah, é porque o Walker ele desabilita as guias que estão em segundo plano para não consumir a memória. Agora eu vi em ação isso, de fato. Celerinho, você desencadeia aquele poder inimaginável. E vocês testemunham pela primeira vez uma fração assim, muito, muito, muito poderosa do que seria o poder total de uma runa. Do que seria o poder total das 24 runas unidas na Roda da Eternidade. O que vocês veem é saindo do Celerim um facho de luz, de eletricidade, que conforme ele se desloca na direção do ser gigante, a impressão que vocês têm é que esse facho ele atrai vocês e o próprio planeta inteiro sai da sua órbita. Dentro de milhares de anos, Toril será engolida pelo próprio Sol por conta desse desvio na gravidade provocado pelo Celerim. Aquele facho de luz atinge em cheio o peito daquela criatura. Quando bate no peito dela, vocês veem o corpo dela ondulando como se fosse a superfície de um lago atingida por um jato d'água. Só que o que acontece é que a superfície desse lago joga água para cima. Como se uma pedra muito grande tivesse batido na superfície desse lago. O peito dessa criatura explode. Você só vê aquela criatura grande, Celerim, não! Colocando assim, cobrindo os olhos, os seus seis olhos, e aquele raio de luz atingindo aquela criatura. Abre-se um buraco gigantesco. Aquela energia disparada pelo Celerim, libertada pelo Celerim, liberada por ele, atinge em cheio aquela criatura e reage com ela. E a reação que vocês veem é estranha. É como se aquela criatura ela fosse de um material oposto àquela energia liberada pelo Celerim. Ocorre uma reação e é como se ambos se anulassem, ambos se desintegrassem. Ao mesmo tempo que o torso daquele ser vai desaparecendo, a energia liberada pelo Celerim também começa a desaparecer. Mas subitamente, ela sofre um revés. Essa energia ela começa a se concentrar num ponto, a girar muito rapidamente, reagindo com o corpo do Celeste Lisbeth, atraindo a matéria da qual ela é feita ou não feita para si, começa a reagir com aquilo, começa a atrair vocês, começa a atrair a atmosfera de Toril, e aí subitamente se forma uma singularidade no peito do Celeste Lisbeth. Aquilo começa a atrair vocês com uma força muito, muito, muito grande. Começa a atrair o próprio planeta. Começa a atrair a própria Celeste Lisbeth, que fica... Ai, ai, o que está acontecendo? Me ajudem, me ajudem, me ajudem! E ela fecha os seis olhos e abre asas negras, mas de alguma forma, ainda assim, angelicais. Começa a bater essas asas e tentar se afastar daquele ponto que está diante de vocês. Todos vocês vão fazer para mim um save and throw de força, dificuldade 50. Aliás, 50 não, é 70, né? Porque foi o valor que o Celerim tirou. Se alguém tirar um 20 natural no dado, eu vou considerar isso como um sucesso. E a pessoa vai poder pegar a cartinha. Foi eu falar, todo mundo começou a rolar. Olha, Denise! É, tirou. Que lagartixa! Nossa... Por pouco, hein? Por pouco, hein? Foi em mim, né? Faz sentido. O meu teste da Tamiris deu quase a mesma coisa. Olha só. Eu gostei da risada da Tamires. Ok. Calma aí. Eu uso uma resistência lendária e eu passo. Boa, Celerim. Mais alguém gasta resistência lendária ou ninguém tem? Eu tenho. Vai gastar ou não quer? É uma boa, né? Ah, eu recomendo. Resistências lendárias são legais. Eu gasto uma. Tá, vocês três passam então. Só vocês três? O Griel tirou um. Griel, você tirou um. Que legal, Griel. Eu tirei um e eu, no caso, me acertei com o meu próprio ataque. Não, Griel, com você começa a acontecer algo pior. Vocês veem o seguinte. A Toph, ainda tomada por aquela fúria, agonia, tristeza, aquele misto de sentimentos, de emoções, ela começa a ser puxada em direção àquela orbe gigante que começa a reduzir até se convergir num único ponto ínfimo no centro do buraco que se formou no peito da Celeste Lisbeth. Vai indo em direção àquilo, a Toph. Vai indo em direção àquilo. Todo mundo tá junto de vocês, né? Mas o Griel é o pior de todos, porque o Griel, ele tá mais próximo ali. Ele começa a ser atraído para aquilo. E aí, subitamente, vocês veem o Griel espichar. O corpo do Griel se estica em direção àquele ponto. E a impressão que vocês têm é que o corpo do Griel, ele atinge um comprimento virtualmente infinito. O que vocês fazem? Eu acho que no meu caso morro, né? Depende, a gente vai considerar o que canônico? Stephen Hawking ou Interstellar? Eu vou até ele e dou o meu cantil. Coloco a água do meu cantil na boca dele. Pelo menos não vai morrer com sede. Restauração menor? Eu acho que é o que eu tenho de melhor. Certo. Ok. Você dá essa água pro Griel. É estranho. Porque você chega pra dar essa água pro Griel. E a sensação de que você tem, Lisbeth, é de que o Griel, ele não existe e ao mesmo tempo existe. Ou existe o tempo todo. É estranho. Griel, você tem uma sensação boa. Por mais incrível que pareça. Você olha ao redor e você tem uma visão em 360 graus. Uma visão esférica de tudo que está te cercando. E é lindo, porque você vê um brilho infinito. Um brilho muito bonito. E tudo ao seu redor está parado em perfeita harmonia. Aquela questão que você tinha indagado a eternidade se respondeu agora para você. O universo ao seu redor, ele está em perfeita harmonia. Tudo está parado, sem qualquer agressão, sem qualquer movimento que cause ação ou reação, sem qualquer discórdia, qualquer caos. Tudo está parado. Essa sensação é boa, mas ao mesmo tempo ela é assustadora. Você sabe que tem algo muito, muito, muito errado acontecendo com você. Você olha para baixo, para suas pernas, e você não consegue enxergar seus pés. Não consegue enxergar nem os seus joelhos. É como se você tivesse sido espichado infinitamente e o seu corpo se distendido totalmente. Você olha para cima... Isso, Jeff. É que eu perdi a parte que você estava explicando o que era, assim, aconteceu. Então eu estou presenciando isso, não estou tendo a mínima ideia do que rolou. Aparentemente um buraco negro me fudeu. É verdade, você foi embora um pouquinho mais cedo, você não soube o que aconteceu, né? Verdade, tinha esquecido disso. Tá, bom. Repeteco do repeteco do repeteco para você. Você estava lutando contra o Celestial, né? E aí a Toph, ela reuniu energia de almas. de incontáveis almas. Quem que tinha feito a coisa, né? Foi a Ciere, né? A Ciere fez o quê? Foi o negócio pra ver se o Celestial tinha mente. Isso. Mas como que atraiu as almas? Isso eu não lembro. Ah, ele não, as almas vieram do Celestial, que o Celestial destruiu embaixo. Sim. Tá? A Toph, ela tinha juntado 500 almas, Griel. E tava reunindo o poder dessas almas pra passar pro Celerim derrotar o Celestial. E aí o poder dela foi sugado. E depois que o poder da Toph foi sugado, vocês se sentiram enfraquecidos. Todo mundo tá com 5 níveis de exaustão. E uma tristeza avassaladora tomou conta de todos vocês. A sensação que você tem, Griel, é de que a própria inocência morreu no universo. Uma sensação horrível, uma sensação muito ruim. E o Celerim usou a força dele próprio mesmo, além da conta, estourou o olho central, o sétimo olho do Celestial, na testa dele. Quando fez isso, surgiu no braço do Celerim a runa do eletromagnetismo. E o Celestial começou a gritar desesperado, perguntando o que estava acontecendo, apontando para a Lisbeth e falando: "Por Valkyria, como é que eu posso estar aqui se eu estou ali pequenininha? Como isso é possível? Gente, me ajuda, isso não é de Deus." Vixe, Maria. E aí agora o Celerim, ele, aquela energia que estava dentro dele ali, tem, quase destruindo o corpo dele, ele desencadeou contra o Celestial, o Celeste Lisbeth, e formou essa singularidade para a qual você está sendo atraída agora. É uma sensação ruim. É boa, lindo, magnífico, mas ao mesmo tempo é uma sensação ruim. Você sabe que tem alguma coisa muito, muito, muito, muito errada. Nossa, você não tem vontade de sair de perto dessa porra? Hã? Com vontade de força? Que sacanagem. Sacanagem, bom, eu ia falhar com um de qualquer jeito. Bom, com um de qualquer jeito, falha. É 70 dificuldade. 70, hã? Eu acho que eu fui pra vala mesmo. Não sei. Você tava com 9 de vida? Com 9? Caraca, doeu as pancadas, hein? Não tá não, se eu não me engano, o Bredão curou ele na... É verdade. Na... Verdade, o Celerim fez uma cura boa em você aí. Então eu tô full life, no máximo é 2,8,9, 2,5. Ok. Bom, Lisbeth joga a água do cantinho assim no Griel. Quando você joga a água, Lisbeth, a água ela para no ar. E não chega a entrar na boca do Griel. E aí você vê um fiozinho da água se alongando em direção às pernas do Griel e sumindo do alcance da sua visão. Griel, você naquela visão de 360 graus esférica que você tem em 12D, você tem a impressão de ver assim um jato de água sendo jogado na sua direção. O que mais vocês fazem? Eu olho para cada um. Chego o mais próximo possível no que seria o meio. Vou dar uma olhada no mapa aqui, por favor. Já. Tô tentando me encontrar. Meio? Vocês estão tipo aqui assim, ó. Então, mas a gente tá um pouco longe um de cada, tá começando a ser puxado, certo? Certo. Eu venho até o meio, ó. Seria mais ou menos o meio onde a gente se encontra. Porque tem um muro ali embaixo também. Uhum. Eu procuro o meu tapa-olho. Uhum. Nesse meio tempo, tipo assim, eu peguei o tapa-olho que tava caindo. Ou ele tá em órbita ainda, não sei. Catei ele e começo a ir pra esse ponto. No meio do caminho, eu seguro firme o tapa-olho e falo: "Wina, deixe-nos passar." Uso meu ponto heróico, que eu não consigo tirar o Capitão Patrick. Aí, tirei. Ativo minha runa da velocidade. E em cada um que eu tocar, é como se ele fosse teleportado pra Vitália. Se a pessoa quiser, ok? Ok. Se eu sentir que a pessoa não quer ser teleportado, no toque, eu não farei. E eu... Quem ficar pra trás, eu vou falar: "Estou indo pra Vitália." Ok. Entendi. Tá. Vocês sentem isso? É como se fosse o toque da Toph encostando em vocês. E vocês sentem aquele toque carregado de ódio, de fúria, de agonia e de tristeza. De arrependimento? Aham. Uhum. Arrependimento. Dor no fianco, tudo mais. E vocês ouvem a voz da Toph dizendo: estou indo pra Vitália. Vamos pra Vitália. Alguém vai resistir? Alguém vai querer ficar pra trás? Alguém vai falar alguma coisa? Eu não vou resistir, eu vou. Eu vou. Pode falar, Di. Mastigando. É que levanta a mãozinha pra falar? Quem levanta a mãozinha quer falar. Eu tava mastigando, comendo um salgadinho. Ah, essa ação também conta pros NPCs, tá? Pra Chantea, pra não sei quem, pro velho. Ok. Por isso que eu usei uma da velocidade. Ok. Ô, você tá maluco? O cachorro tá insano. Você tinha que ver essa cena. O cachorro tá insano aqui. Nossa. Bom. Nessa CPI da de Ayrton, a Toph disse para que todos vão para Vitália. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Eu pergunto pra Toph o que aconteceu. Morte. Todos. Griel, você vai também? Bom, não se manifestou negativamente, então tô entendendo que vai, né? Eu acho que eu vou. Se ele não vai? Se ele não vai. Certeza? Tenho. Ok. Então se ele fica. Lisbeth, você vai? Uhum. Lisbeth, você vai? Vou. Ok. Ok. Não. Essa daí não. Não vem de perguntar duas vezes, não. Essa daí eu não chego nem perto, vai se fuder. Você não vai levar a Celeste e Lisbeth? Mas nem fudendo. Ah, droga. Tá bom. Toph, ela responde pra você então, Siri. Morte. E aí todos os seus companheiros desaparecem. Não, eu fico também. O Celerim fica também? Eu tinha falado que sim. Ah, desculpa, eu não entendi. Acho que fosse sim pra ir. Então tá, fica o Celerim, fica a Siri. E o resto vai pra Vitália, então. Eu acompanho depois, Toph. Eu falo isso. Ok. A imagem de Toril desaparece gradualmente dos olhos de vocês e é substituída por um céu rubro. Um céu relampejante. Tomada de uma chuva ácida, relâmpagos capazes de partir montanhas ao meio, e uma horda de criaturas insetoides, aladas, cujos membros se dobram em ângulos impossíveis, de uma carapaça vermelha enegrecida, que tentam atacar esse lugar onde vocês estão. Vocês estão em Vitália. no meio de uma batalha. Toff, Lisbeth, Griel. Murin, não sei. Imagina que Murin sim. Murin foi também? E Murin? Foi. Vocês estão em Vitalia, aquele jardim verdejante, todo chamuscado, queimado por ácido. Um ácido avermelhado, que onde ele bateu, ele começa a brotar como se ele ganhasse vida. É nessa situação, nesse ambiente que vocês estão. Ao redor de vocês veem os deuses do panteão empunhando as runas mágicas que vocês deixaram com eles, fortalecendo o escudo mágico que protege o reino de Vitalia. Alguns deuses, vez ou outra, empunham suas armas, não as armas que lhes foram dadas pelo vazio, mas as armas que eles próprios criaram para combater as criaturas, quando num momento ou num outro elas brotam do próprio plano de Vitalia, ou conseguem atravessar por uma pequena brecha o escudo de proteção que a redoma que protege esse plano em que vocês estão. Vocês notam algo estranho. Os deuses todos estão tomados pelo cansaço. Os 20 deuses tomados pelo cansaço. Abatidos, enfraquecidos. Todos eles. E vocês notam outra coisa. Aquela flora gigantesca, exuberante, de proporções titânicas que existe no reino de Vitalia, ela está toda murchando. É como se o reino de Vitalia estivesse morrendo aos poucos. É isso que vocês veem. Quando vocês surgem ali, o deus mais próximo de vocês... Alguém rola um D20 aí. Onze. Qual que é o deus 11? Wina. Não, eu vou puxar aqui. Vou puxar aqui na ordem alfabética pra ver quem que tá perto de vocês. Wina é o 20, né? Faz sentido. Eu pedi caminho pra ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Megalok. O deus dos monstros. Aquela massa morfa composta de diversos monstros assustadores do lado ali de vocês, estraçalha um lefeu que acabara de brotar do solo, corrompido pelo ácido que gotejou ali. Megalok olha pra vocês. Vocês já vieram aqui? Como chegaram aqui? Megalok fala assim. Ele tem um problema sério dentário. Tem, ele precisa de dentista. Como vocês chegaram aqui? Ah, droga, outro! Ele vai com as mãos dele assim, né? Ele tem uns 8 braços, cata um outro lefeu que tá brotando e... Vlá, destroçam o lefeu. Ele começa a pisar. Pisar ao redor ali, matando lefeus que estão brotando da terra. Eu tento encontrar pela... com a minha percepção, onde tá os 20 deuses. Quer dizer, 18. Quer dizer, 17. Você consegue localizar todos os deuses, menos Zas. Então, suponho que Helena esteja num canto separado, como deu a entender. Sim. Dentro do Palácio da Vida, no centro de Vitalia, você sente a presença muito enfraquecida de Lena. Uhum. Ao lado dela, você sente a presença de outros deuses. Outras deusas, no caso. Você sente a presença de Alihanna. Você sente a presença de Mará. E você sente a presença de Wina. Ao lado de Lena. Ok. Eu jogo meu pensamento, eu projeto meu pensamento para os deuses que eu consigo enxergar aqui fora. Uhum. E falo: vocês cansarão em vão. A vida está morrendo. Me acompanhem até o salão. Ou façam a proteção máxima que vocês conseguirem. Nós tentaremos salvar a Lena. Imagina que a voz da Toph está sendo repetida pelo menos umas 500 vezes. Ok. Megalok vira pra você e fala: "Rá, tola! Não podemos abandonar a batalha! Eles estão invadindo! O escudo está enfraquecendo! Nós sentimos! Sentimos a queda da deusa da vida! Mas não podemos abandonar a batalha! Ou tudo aqui ruirá!" "Não seja você tolo. Viva hoje, lute amanhã. Esse lugar está condenado. A vida está condenada. Não posso perder tempo aqui." Eu viro na direção da onde a Lena está. Viro para Lisbeth, viro para Murin, viro para o Griel, que eu não sei se está inteiro. Está inteiro. Griel está inteiro nesse momento. Ok. Estou indo em direção de Lena. Me acompanhe. E eu uso meu Rei Dash, carro na velocidade, pra chegar lá num piscar de olhos. Louco! Quer dizer, okay, pra gente chegar, né? Não tô sozinho. Uhum. Lisbeth, você sente a presença da sua deusa, Valkária, sua patrona, próxima de você, mais enfraquecida. O nível de poder que ela possui agora, nesse momento, excetuando-se o fato de vocês estarem extremamente exaustos, né, é o nível de poder que você tinha na batalha segundos atrás. Os 20 deuses estão extremamente enfraquecidos. Griel, você, ao ser teletransportado para esse lugar, seu corpo ele volta à constituição normal dele, à configuração normal dele, certo? Só que é estranho. Isso que aconteceu com você foi muito bizarro. É como se por uma fração de tempo, o próprio tempo não existisse para você. O próprio tempo não significasse nada para você. E isso alterou a sua percepção de tempo e do mundo ao seu redor. Eita. É muito estranho isso que aconteceu com você. Mas sua percepção de mundo, percepção de tempo, de espaço, se alterou completamente. Você foi lá e tá aqui outra vez. Bom, levados pelo turbilhão que é a Toph, utilizando a runa da velocidade, vocês vão até o interior do Palácio da Vida. Cada vez que a Toph faz esses movimentos vigorosos, vocês percebem que o corpo dela começa a se desmanchar lentamente. Isso é sustentado pelo resquício de energia vital que emana com grande força desse lugar que você tem, que vocês estão. Griel, você que está com essa percepção alterada de tempo e tudo mais, né? Conforme vocês estão indo para o interior do palácio, você nota algo curioso. Você vê uma pedra, uma rocha, como se fosse uma montanha flutuante, próxima dali, tomada de vegetação já murcha e sentado sobre aquela rocha, com os braços debruçados sobre os joelhos, você vê uma figura que você conhece. Um Gaka assistindo, estoico a tudo que está acontecendo, alheio àquela batalha que está ocorrendo, ele assiste aquilo como um mero telespectador, como se divertisse com o que acontece também. E numa fração de segundo vocês estão dentro do Templo da Vida, a menos que vocês desejem ficar para trás. Sem ofensa aos presentes, quando eu falei que eu não estava sozinha, eu quis me referir às almas, tá? Tudo bem? Aí, no caso, eles não precisam ter necessariamente ido comigo. Mas se quiserem também não tem problema, tá? É, por isso que eu tô falando. A menos que queiram ficar pra trás. Senão pode tudo. Me senti ofendido. Ai, ai. Bom, vocês vão ou ficam? É isso que eu quero saber. Eu vou. Vou! Então, beleza, então vocês estão no templo. Vocês veem um sangue. Sangue vermelho. Uma poça de sangue. Tomando, maculando o chão alvo daquele palácio belíssimo dentro do qual vocês se encontram. Estirada no chão, sobre aquela poça de sangue, vocês veem uma criança. A criança mais pura, mais singela que vocês já viram, com a qual vocês já se encontraram na vida de vocês. Ao redor dela, diversas criaturas, incluindo um golem. Diversas criaturas chorando, entristecidas. Ao redor dela, outras criaturas menorzinhas, mais fracas, como coelhos, gatos, cães, pássaros, caídos mortos, secos, como se tivessem sido mumificados. E ao redor dessa criança também vocês veem a presença de três deusas: Alihanna, Mará e Uina. As três como se estivessem velando o corpinho praticamente sem vida de Lena no chão. Uina olha pra vocês, especial pra Toph, né, e fala: vocês chegaram. Sass nos traiu. Vejam o que aconteceu. Ele apunhalou a nossa criança. Ele apunhalou a própria vida. Aquele traidor maldito. O que vocês fazem? Eu abaixo a cabeça. Vou na direção da Lena. Me ajoelho e pego ela no colo. Ok. Pegou no colo. Minha mão esquerda na nuca dela, segurando na cabeça dela pra não tombar. Uhum. Minha mão direita disposta em cima do peito dela. Uhum. E eu falo: você ainda não pode nos abandonar. Você ainda não pode me abandonar. Eu tento procurar a trama dela, já. A conexão dela na trama. Teste de percepção, dificuldade 50. Mas que situação, né? A vida nem pra ter uma armadura. 53. Oh! Você vê um fio tênue que liga a Toph ao multiverso todo. Toph, a Lena ao multiverso todo. A trama mágica. Uma linha prestes a se romper. Vocês que me ouvem, vocês que estão aí dentro, vocês que partilharam do meu sentimento, eu peço a vocês, eu imploro a vocês agora, salvem a vida dessa criança, salvem a vida da deusa da vida. Sem ela, a gente não consegue ajudar o resto do mundo. Sem ela, o nada tomará conta. Ela me deu a vida. Ela cuida de mim. Então, é meu dever cuidar da vida dela. E foi por conta dela que... Aliás, foi por minha conta que isso aconteceu. Foi pela minha ambição, pelo meu desejo de poder que isso aconteceu. Mais uma vez. Mas essa vai ser a última vez. As três deusas olham pra você atônitas, Toph. Como quem diz, como assim por sua culpa? Eu projeto das minhas costas, da aura fantasmagórica, eu projeto mentalmente uma imagem de uma foice. Ok. Eu seguro essa foice na mão, seguro o cabo dela e ela de frente pra mim, e eu abro meu peito e deixo que a minha energia vital junto com as demais energias que estão comigo e lágrimas cubram o corpo da Lena, tentando trazer ela de volta à vida. Deixa eu ver se eu entendi. Você está se matando para salvar Lena? Estou dando praticamente toda a minha energia vital para salvar ela junto com as outras almas que possam compartilhar esse mesmo sentimento e as lágrimas que vieram até mim. Se for da vontade dela que eu morra para salvá-la, nada mais justo, porque ela me deu a vida, só ela pode tirar. Lena prefere perder a vida do que tirar uma vida. Lena jamais aceitaria isso. Não importa, mas eu tô dando o máximo de energia vital. Enquanto ela não ficar bem, ela não para. Tá. Você rasga seu peito, Toff, com aquela foice espectral que você saca da sua aura. E sua energia vital vai fluindo. Vocês assistem a energia da Toff, um facho de luz fluindo da Toff pro corpo da Lena. Alguém faz alguma coisa? Alguém tem alguma ação? Caindo direto no corpo dela e indo direto na trama, pra reforçar esse fio que tá se rompendo, entendeu? Ok. Ok. Alguém tem alguma ação? Lisbeth, Grael? Murray não tá indo? Eu gostaria de fazer uma coisa, que é usar a lágrima de Valkyria e tentar fazer... Como é que chama aquilo? Porque já que é de entrar como se fosse no corpo de Lena. Eu quero tentar fortalecer essa linha para que ela não se rompa logo. Ok. Grel, você tem alguma ação? Então, eu acho que eu não posso nem mexer, porque 5 de coisa, né? 5 de exaustão. Ah, vocês têm poderes pra voar e tudo mais, né? Teoricamente, seu deslocamento tá zero, né? Mas você consegue ainda se mexer, consegue ficar de pé, por exemplo, e dá pra usar outras formas de deslocamento que não partam do seu corpo físico, entendeu? Sim. Eu vou ficar vendo o que acontece aí. Beleza. Vou ficar vendo a Toff se matar aí pra rever do lado da vida. Eu nem sabia que ela era necromante. É, pois é, as pessoas vão se revelando assim. A gente não desconfia com quem que a gente convive. Certo. Toff, você rasga seu peito. A energia vai fluindo. Lisbeth, você pega a lágrima de Valkyria, concentra o poder, e aí você vai junto com a energia que a Toff manda pra dentro do corpo da Lena. Vamos lá. Toff, você vai cedendo energia, até que chega um ponto em que a única energia que lhe resta é aquela fagulha de energia que mantém você viva. E quando você tenta direcionar essa energia, mandar essa energia para Lena, ela é bloqueada, selada dentro de você. Você não consegue enviar essa energia para Lena. E você começa a cambalear e perder os sentidos. As deusas vão amparar você, segurar você. Até porque você está segurando a criança no colo, né? Se você cair, ela cai junto, piora a situação. Mas enfim, as deusas vão e amparam você para você não desmaiar. Wina, a personificação da magia nesse mundo, ela começa a conjurar magias de cura em você ali, mas a impressão que você tem é que as magias de cura não estão funcionando mais. Ela tenta ali desesperada, as outras duas deusas se unem, começam a fazer a mesma coisa, mas parece que o poder de cura não está funcionando muito bem, não. Uma pergunta. Eu consegui trazer o Alminster, a Chantea e a outra lá? Acho que sim. É o Mister e Chantea estão com você. Chantea? Não, Deus é o Minster e Mistra. Eram os dois que estavam juntos. Mistra, deusa da magia, né? Da magia, isso. Ok. Eu viro pra Mistra, pra Mistra, que eu suponho que ela esteja desmaiada. Tá desmaiada ainda? Tá desmaiada ainda. Tá desmaiada. Ok. Eu viro pra ela com o meu olho espectral e começo a absorver a energia do corpo dela. Energia de um deus pro outro deus. Nossa! Tá, você começa a absorver energia, tudo, e canalizar essa energia. E vai indo essa energia, vai indo essa energia, vai indo essa energia. Elizabeth, você tá dentro do corpo da Lena. Se é que dá pra chamar isso de corpo. Se é que dá pra chamar isso de corpo. Primeiramente, como é lá dentro? Exato. Tá. Lá dentro é estranho, Elizabeth. É estranho. Estranho por quê? Primeiro, você entra através da ferida. E você vê um buraco aberto nas costas da Lena. E aí, quando você tá lá dentro, você não tá num lugar que é composto de artérias e de órgãos, de carne e ossos e pele e gordura e sangue. Não. A sensação que você tem é de você estar numa espécie de um salão. Tá? Como se o corpo da Lena fosse um castelo. Sabe? E existe uma abertura aqui da entrada a esse castelo, a esse palácio, que é o corte da faca. Tá. O ferimento, ele por dentro, ele tá todo seco e estancado. Tá todo seco. Parece que alguém já fez magia de cura ali, ou a energia que a Toph canalizou deu certo. Certo? E você vê assim, ó, por dentro ali, você imagina o que seria, assim, paredes, assim, de um salão. Você imagina que aquilo ali talvez delimitassem órgãos, né? O estômago, o esôfago dela, alguma coisa assim, né? E você imagina que, comparando, se aquilo lá é uma estrutura de um palácio, deveria estar tudo ruído, tudo quebrado, tá? Mas você nota que as coisas não estão quebradas. E você nota algo estranho. Existem uns bolsões brilhantes, muito vívidos, estão segurando essa estrutura aí. Como se impedindo essa estrutura de desabar. Entendeu? Entendi. Eu consigo ver a linha... O fio? Não. Não consegue. A Toph consegue porque ela fez treinamento, né? Mas eu já treinei isso aí, já. Ver a trama mágica? Não. Não treinou, não. A trama, não. A trama foi a Toph... A Ciere. Quem mais? O Grial um pouco também, né? Eu acho que eu tô confundindo com outra coisa. Achei que fosse aquele fio que te puxa. É como se fosse um plano astral, sabe? Você tá falando do cordão de prata, como se você estivesse no plano astral. Isso. Não. Já tá dentro do corpo dela mesmo. Só tem essas duas fontes de luz que seguram a estrutura desse lugar, é isso? Não, são várias. Várias, certo. Imagina assim, que você tem um paredão em desabamento e você coloca sacos de areia empilhados para segurar essa parede. É mais ou menos isso. Só que são como se fossem bolsas de luz. Entendeu? Alguma coisa assim. Sim. Tem que ver o que eu conseguiria fazer ali dentro. É, tem que ver isso. Quando você pensa, Toph, do lado de fora, você vai sugando energia de Mistra. Griel, você que tá ali perto, você vê o velho da torre, o Mister, acordando, despertando, se levantando, olhando pra Toph, olhando pra Mistra, vendo o que a Toph tá fazendo. E aí você vê uma figura entrando, um outro velhinho entrando ali, indo na direção do Elminster. E você conhece aquele velhinho que tá entrando. Você de todos aí é o único que conhece aquele velhinho que tá entrando. E você já conversou com ele. Você reconhece a figura dele por ter feito um elo mental com ele. Diante de você tá Talud, o mestre máximo da magia de Arton, indo cumprimentar o seu velho amigo, Elminster Almar. Os dois se cumprimentam e conversam ali rapidamente entre si, um atualizando as informações do pro outro. A energia vai saindo, fluindo de Mistra. É uma energia muito poderosa, né? A energia de uma deusa passando pelo seu corpo, Toph, te deixando cada vez mais atordoada, indo em direção a Lena, até que cessa subitamente o fluxo de energia. Você não consegue mais puxar energia de Mistra. É como se tivesse bloqueado o acesso a essa energia. Mais alguma ação? Mais alguma ideia? Certo. Achei que você ia continuar. Sim. Eu tento dar um scan. Como que tá a situação de Lena nesse momento? Tá, não precisa nem de teste. Espera só um minutinho, gente, eu já venho. Voltei. Opa. Vocês estão aí? Aham. Que tinha acontecido? Ah, você queria saber a situação da Lena, né? É, queria fazer um scan geral nela. Mente, corpo e alma que um deus tem. Joga o teste de percepção. Toff. Mente da Lena. Não existe. Inacessível. É como se estivesse completamente desligada, como se ela estivesse em coma. Dada a gravidade do ferimento que atingiu ela. Corpo dela. Extremamente debilitado. Tá em processo de morte. Você só não sabe dizer se essa morte vai ocorrer no próximo instante, no próximo minuto, na próxima hora ou na próxima era. Mas uma coisa é certa pra você: Lena vai morrer. Quanto à alma, não existe alma. Os deuses, eles são uma entidade única. Corpo, mente, alma, uma coisa só. Essa é a situação. Ok. Eu tento rebuscar na mente aquilo que a eternidade falou, obviamente, sobre a vida, que é algo que acontece. Uhum. É algo que... Que surge. Existe o ciclo. Uhum. Inevitavelmente, mesmo se não tiver nada, uma hora ou outra vai surgir a vida, certo? Uhum. Eu penso nisso, penso na eternidade e falo: não dessa vez, se eu puder evitar, Lena não vai morrer não nos meus braços. Eu tento pegar o que aconteceu, como que Zaz transformou a energia naquela adaga e como que aquela adaga feriu Lena. Tipo assim, a que ponto aquela energia pura feriu Lena? Energia de alma. O que seria o inverso? O que seria um antídoto para aquele veneno? Eu quero tentar confabular isso. O que seria o inverso? O que seria o antídoto para curar a energia mais pura que tem de uma alma? A não ser, talvez seja a própria energia de uma outra alma, não sei. Jogo das intuição. Ih, mas que bosta, hein? Os dados não estão a meu favor, não. Certo. Zaz é o deus da corrupção. Ele usou a energia das almas que você sugou. Ou seja, energia da vida que usou aquilo pra matar. Ele é o deus da corrupção. Então, que você entende que ele corrompeu aquela energia para causar esse estrago na Lena. E o que você tem entendimento é que só o poder de um deus poderia ser capaz de tentar desfazer aquilo que ele fez. Ou um poder acima do poder dos deuses. Aham. Eu consigo associar que de alguma forma ele corrompeu as almas para poder machucar a vida. Como é que é? Eu consigo chegar à conclusão de que ele usurpou, ele maculou as almas para poder machucar a vida? Essa é a conclusão que tá clara para você. Sim. Então eu consigo afirmar que... Peraí. Pode deixar. Vem, vem cá. Você vai respirar e vai descansar. Vai arrumar comida, Pedro. Vai arrumar comida. Vem. Sai, menina, do caminho, por favor. Vamos. Não, vou pôr ele para deitar, já. Ele fez xixi, eu vou dar comida. Vamos, deita. Não sei. Sabe o que eu fiquei pensando a respeito disso? Que qual que era a joia que era da Lena? O rubi precioso. Cada deus tinha um, né? Um item mágico. A da Lena é o cajado da vida. Com quem é esse cajado da vida? Comigo. Pode ser que ajude. Eu acho que não vai dar certo, porque esse cajado, se eu encostar na Lena, vai brotar um filho dela. Filho de uma criança não é legal. Uma criança morta. Nossa. Vai emprenhar uma criança morta. Caralho. Tá muito errado isso aí, gente. E quem tem o controle disso aí também, e quem pode compreender a mente de Jaz, acho que é Nimbi, né? Será que se a gente... alguém próximo a Nimbi possa pedir ajuda? Jaz é um traíra, só isso. Mas Nimbi... Não, Nimbi é louco, não é traíra. Mas Nimbi tinha uma certa aliança com ele, certo? Não, Nimbi é louco. Nimbi é louco. Mas segundo o campeão, ele meio que seria o líder, né? Se for ver. Não, o Calmir. É o líder é Calmir. Não, depende do ponto de vista. Você fica aí, menininha. Você fica aí, você vai passar aqui. É que Nimbi, ele tem meio que o poder de alterar algumas coisas, entendeu? O Champs tá mandando um convite ainda. Eu falei pra ele esperar que o Jetta vai ficar. Esperar ele voltar. Ele tá mandando um convite ainda. Meu Deus. Qualquer coisa me chama, tá? Oi? Não vou deixar entrar também. O Champs tá... Ele aí, assim, não nasceu. Alô! Tá tudo bem aí, Jean? Tá sim. Ué, cadê a Tamires? Sumiu? Foi fazer cocô. Tem água aí, Jean? Tem, tem sim. E aí, beleza? Beleza. Tô falando, espera que o GTF ficar, ele já te aceita. Tá mandando mensagem, filho da puta, ainda. Entendeu? Eu não recebi essa mensagem que você mandou, mano. Olha o Roll20. Ah, o meu Roll20 caiu a hora que ele mandou, mano. É, no WhatsApp que foi a mensagem. O Roll20. O que é AFK? Longe do teclado, away from keyboard. Ah. Também ele está reiniciando o PC dela agora também. Agora que eu tô recebendo todas as mensagens que vocês mandaram no Roll20. Não foi cagar. Bom, até me perdi agora. Onde estávamos? Tava confabulando sobre a energia. E então o antídoto, tipo assim, ele maculou as almas, ok. As almas, a pureza delas ficou algo impuro. E isso fez com que a vida fosse maculada, certo? Uhum. Pra eu poder criar um antídoto, eu preciso de almas que nunca tiveram contato com essa mácula, por assim dizer. Certo? Certo. Tá, então eu quero bolar um plano que eu vou fazer um esquema na história. Eu vou projetar isso, sei lá, 10 mil anos na frente, não sei. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha mão espectral num buraco, eu vou criar esse buraco. Lá de dentro eu vou absorver almas que ainda não nasceram. Aliás, não as almas, as energias das almas que ainda não nasceram. Pra poder transferir essa energia pra Lena. Ou seja, são almas que não nasceram ainda, mas que têm o poder 100% puro. Mostrar uma combinação de runas que seria o equivalente da runa da mente, do controle e da criação da alma. Oi. Uma sugestão. Se a gente pegar um pedacinho pequenininho da alma de várias pessoas pra tentar encontrar ela de volta do mesmo jeito que tá fazendo, só que em vez de fazer isso de uma maneira forçada, se a gente só roubar sem ela falar nada, a gente pegar o pessoal que tá no meu plano e ver quem se voluntaria. Então, mas é que as almas elas não podem ser corrompidas, tá ligado? Corrompidas pelo quê? Por qualquer coisa. A Lena, ela não tem maldade, ela é uma alma pura, entendeu? Se eu chegar... Da Lena. Ô Jeff, eu consigo... Você é louco? Quantas crianças tem no meu plano? Até uns 7 anos, sei lá. Umas centenas, talvez milhares. Sei lá, não fiz o censo lá ainda que o Bolsonaro cortou a verba. Oh, essa. Será que é o suficiente? É interessante essa ideia. Interessante. Essa sugestão que o Ariel deu é plausível? A Toff consegue ponderar isso? Ponderar sim. Eu acho pensar que nisso aí, pensou. O que foi, amor? A pureza pode ser que esteja no coração desses elfos que o Ariel, o Griel tem. Ô Jeff, eu consigo me comunicar com alguém no meu plano? Mentalmente? Você tem que abrir a porta, né? Façamos assim então, Griel. Se você estiver disposto e o seu povo estiver disposto, vale a pena a gente tentar. Beleza. Então, espera aí, só deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem criar uma Jinkidama de alma? Não, tentar pegar a energia da parte pura da alma pra poder tentar salvar a Lena. Uma alma que não foi corrompida, entendeu? Energia da alma, pelo menos. Procurar lá no cantinho, sabe? No fundo, assim, sabe? No fundinho, bicho, Marinho. Vai sugar os elfos, então. Mas a ideia é, Jeff... Os elfos tudo cheio de rancor. A ideia é ser voluntário, nada obrigatório. Tem outra pessoa que quiser. Sim, é ajudar. Tinha criancinhas também, né? Mas já criança tá pode ser corrompida. Sim, as criancinhas. Eu não consigo me comunicar com o pessoal do meu plano de algum jeito, rezando com a Glória pra ela conversar com os elfos de lá, alguma coisa assim. Ou só abrindo a porta aqui. Bom, eu vou abrir a porta então, o problema é que eu não consigo nem andar pra lá. Abre a porta e deixa que eu faço. Eu abri a porta, Jeff. Ok, porta aberta. Eu grito pra... Abre a porta e grito. Já mando uns clérigos aqui pra ajudar, a gente precisa de restauração maior, estamos com problema. A gente não consegue nem andar pra lá, mas se eu tirar as exaustão, pelo menos já me sinto feliz pra caralho. Não tô nem curar, só tirar as exaustão. Ok. Os clérigos, eles vão saindo, os elfos todos, eles vão saindo do plano ali pra auxiliar você, Grial. Todo mundo tá muito abatido também. Enfraquecidos eles estão todos. Aí eu viro, escuto o que a baixinha vai falar e vê espalhar pro resto do nosso plano todo mundo que sabendo do que ela tá falando. Vai lá, Toff. Eu ainda continuo de rosto baixo porque eu não quero que ninguém olhe no meu olho. Uhum. Passem essa mensagem o mais rápido que vocês conseguirem. Pessoas que se consideram de coração e alma pura, que estejam dispostas a salvar a vida, me cedam seu poder. Por favor. Tentarei trazer Helena de volta à vida. Com a ajuda de vocês. Certo, Toff. Você recebe mentalmente uma resposta dos elfos. Né? Não, mentalmente não. Ninguém tem telepatia aí. Você recebe a resposta dos elfos. Vários elfos vão... eles vão cambaleando na direção de vocês. E... se dispõem a ajudarem. Vão passando a mensagem adiante. E aí... você vê várias mãos... erguidas pro alto. Em consonância com o seu pedido. A hora que eu começo a receber todas essas energias, eu pego uma em especial. Pelo menos uma fração dela. Que vai ser a cereja do bolo. Essa sim eu tenho certeza que é uma alma totalmente pura. Sei. Eu puxo a minha própria filha uma energia. Sei sim. Tô até vendo a bosta que isso vai dar, velho. Puta que pariu. Vai, já. Bom. Os elfos erguem as mãos pro alto. E aí a Toff começa a sugar o ki desses elfos. Começa a sugar todos esses elfos. Uma quantidade gigantesca de energia reunida. E é canalizada em direção a Lena. Você canaliza aquela quantidade de energia gigante para a deusa da vida, Toff. Os outros deuses eles vão chegando e vão... se aproximando de você. É bem isso mesmo. E as próprias deusas, Wina, Mará, Alihanna, que estão ali próximas, elas vão conduzindo a energia delas próprias na direção de vocês. Certo? E isso vai dando forças para vocês. A condição física de vocês melhora um pouquinho. Não o suficiente para vocês se sentirem curados. Mas melhora um pouco, sim. E... aquela quantidade de energia gigantesca vai indo em direção ao corpo da Lena. E o corpo da criança vai brilhando, brilhando, brilhando. Ele começa a flutuar, flutuar, flutuar. Né, até ficar acima das cabeças de vocês. Com aquela energia envolvendo o corpo. E aí vocês veem lentamente. Vocês têm a impressão de que o ferimento nas costas... vai se fechando. Estanca o sangramento. E o ferimento ele se fecha. Lisbeth, você está dentro do corpo da Lena. Você viu um brilho intenso chegando ali. No local onde você está. Certo? E a sensação que você tem é que aquele brilho intenso... ele vai se acumulando... naquelas bolsas de energia que você tinha visto, e é como se elas aumentassem de tamanho e se multiplicassem. E aí você vê subitamente a entrada daquele salão onde você está, de onde vem uma luz exterior, né, começa a se fechar. Você vê o ferimento ele se fechando. O ferimento ele vai se fechando pouco a pouco. Você, Lisbeth, você se sente pressionada ali pelas paredes daquele salão onde você tá, aquelas bolsas de energia que vão crescendo, se sente pressionada, né, quase que sendo esmagada ali. E aí o ferimento ele se fecha quase que completamente, mas ainda fica uma pequena abertura. Não se fecha totalmente. E você começa a ser esmagada, Lisbeth, pressionada em direção àquela abertura. E Toff, você tenta puxar energia especial para essa cereja do bolo, né? É a energia da Kemi, é isso? Aham, sim. Essa okay. É a alma mais pura que a gente tem. A alma mais pura, uma criança recém-nascida. Ou uma bosta muito maior do que eu imagino. Uma criança que nasceu não como um fruto do pecado, mas nasceu de um poder divino, criado a partir dos próprios midichlorians. Toff, você estica, expande o seu ki, indo em direção à sua filhinha, toca a sua filha e tenta absorver a energia de sua filha, mas você não consegue. Quando você tenta de novo absorver a energia de Akemi, a sensação que você tem é como se você tomasse uma mordida da sua filha. Como se você estivesse tentando roubar um doce da boca dela e ela mordesse você. Ai, meu Deus. Você não consegue tirar qualquer naco de energia da sua filhota. E o ferimento tá lá. Só um buraquinho. Não fechou completamente. Só falta aquilo lá? Só falta um buraquinho. O que vocês fazem? Minha filha não quer, vai eu. Poxa. Eu, nesse momento, eu me ajoelho ali no meio de um palácio. Tô sendo esmagada pra fora, mas eu me ajoelho. E eu clamo por ela. Eu clamo por Lena. Espero que ela me ouça. Eu falo. Ó senhora de todas as coisas, as boas, as ruins, do ar, de tudo. Tenha força e volte à sua consciência. Todos nós precisamos de você. Sem você, nada existe. Realmente, sem ela, nada vai existir mesmo. Tudo será nada. Essa é a intenção. Lisbeth, você faz essa prece pra Lena, pedindo pra ela recobrar sua consciência, pois vocês precisam dela. E aí, quando você fecha os seus olhos pra fazer essa prece, aquela sensação esmagadora que tava ao seu redor, ela simplesmente desaparece. Vocês que estão lá de fora, vocês veem aquele buraquinho pequenininho que resta do ferimento na Lena, um ponto de luz sai de lá de dentro, e o buraco se fechar completamente, o ferimento completamente cicatrizado, completamente fechado, cauterizado. Aquele ponto de luz que ele sai, ele pousa no chão, se avoluma e surge a Lisbeth de joelhos, com os olhos fechados numa prece. Quando você abre os olhos, Lisbeth, você está do lado de fora do corpo de Lena. O corpo da Lena vai descendo suavemente em direção ao solo, enquanto aquele brilho, aquela aura mágica que a envolvia, vai se dissipando suavemente. Lena pousa no chão, mas ela não recobra a consciência. Eu tenho uma última ação para fazer nesse caso. Faça a sua ação. Eu gostaria de pegar aquelas sementes que eu tinha, que ajudam a purificar. Eu não lembro de onde era. E eu coloco ao redor dela e eu ago com o meu cantil aquela semente para que floresça ao redor dela. Ok, Lisbeth, você ponteia diversas sementes ali, agoa com seu cantil mágico, esperando que a vida brote, mas a vida não brota mais. As sementes elas permanecem do jeito que você deixou. Subitamente, vocês têm mais alguma ação? Não. Subitamente, uma das paredes do Templo da Vida é arrebentada. E vocês vêm sendo arremessado para dentro daquela parede Joga um D20 alguém aí. Quinze. Se cai Megalok de novo, ia ser engraçado. Thanató. A deusa do conhecimento. É arremessada lá pra dentro. Não, desculpa. Contei os asas, não tá. Tauron. O deus da força. É arremessado lá pra dentro. Numa luta voraz contra um Lefeu. Com muita dificuldade ele consegue estraçalhar a carcaça do Lefeu. Sendo ferido gravemente pelo Lefeu. Ei, caralho. E aí... ele estraçalha a carcaça do Lefeu. Ele se levanta com grande dificuldade, ferido. Olha pra vocês. Essas pestes ainda vão acabar me matando. Está tudo perdido aqui. Temos que recuar. O escudo está ruindo. Temos que concentrar nossas energias para levar todos que estão aqui para outro plano. A resistência tem que ir para outro lugar. Vitália está perdida para sempre. E aí vocês veem outros deuses entrando ali, né? Tentando lutar, tentando combater as criaturas, né, que vão avançando. E quando vocês veem assim pelo buraco da jada que explodiu na parede, vocês olham, vocês vislumbram o teto, né? Vocês veem aquele escudo que é a alma de Kalina, cheio de buracos, e uma horda de Lefeus infinita entrando, indo em direção à Vitália. Os deuses, eles vão entrando ali junto com vocês, eles vão se reunindo, se juntam todos os deuses, eles se dão as mãos, utilizam o poder das pedras rúnicas, olham uns para os outros, olham para tudo ao redor, e aí vocês escutam... Tenebra falando: vamos nos concentrar, vamos teletransportar todos daqui para outro lugar, inclusive os que estiverem mortos, pois esses eu posso trazer de volta para as nossas fileiras como nossos soldados. Os deuses todos se concentram, olham para vocês. Um brilho envolve vocês e tudo ao redor desaparece e vocês não estão mais em Vitália. Vocês estão agora no reino de... que reino vocês poderiam ir? Joga no dado. Joga no dado. Quem rolou o dado aí? Que número que deu? Peraí. Reino de Kim? Boa e boa, esquece o dado, reino de Kim. Vocês estão no reino do deus da guerra, cercado de guerreiros fortemente armados. O local mais bem protegido de todo o multiverso, de todo o panteão artoniano. Quando vocês estão se teletransportando pra lá, vocês vão vendo as coisas sendo teletransportadas assim, por partes. Vocês veem inicialmente Lena sendo levada, né? As criaturas que estão ao redor dela, né? As criaturas estão velando pelo cadáver, pelo corpo dela, pelo corpinho dela. O golemzinho, outros bichinhos, outras criaturas mais poderosas ali. Vocês veem aquela bolinha de energia com a qual ela brincava sendo teletransportada. Vocês veem as criaturinhas mortas que estão no chão, secas, esturricadas, sendo transportadas. As sementes que a Lisbeth colocou no chão ao redor dela, sendo teletransportadas. Vocês veem as árvores ao redor, sendo teletransportadas com vocês. Criaturas que estão do lado de fora, que pereceram com o ocaso da deusa da vida, são teletransportadas também. E aí, por último, você, Griel, que é o que está mais atento a isso, e é o que tem a percepção mais destoante de todos ali da realidade, você vê naquele montículo de terra flutuante as árvores sendo transportadas, aquilo ficando seco, árido, sem vida. Inclusive o torrão de terra flutuante, ele fica todo poroso. E aí você vê um gaka se levantando, olhando tudo ao redor, chacoalhando a cabeça, pulando de lá de cima e desaparecendo da sua visão. Sabe o que é interessante? Será que pela primeira vez na história do universo todo mundo se uniu? Será? Um último vislumbre que vocês têm de Vitalia é aquela redoma que é composta pela alma de Kaline. Aquela redoma brilhante que protegeu Vitalia e que deveria ser impenetrável. Ela toda esburacada. Ela recua, recua, recua, se fechando num único ponto de luz. Um brilho que vocês deixam de ver no momento que vocês são teletransportados e a visão de Vitalia é trocada pela visão do reino de Kim, o Erra, o reino da guerra. É onde vocês estão agora. No reino do Deus da Guerra. O reino com o maior contingente de guerreiros, de soldados, prontos para combater a ameaça da tormenta, caso ela se atreva a tentar entrar nesse lugar. Lena, a deusa da vida, continua caída, seu corpo pálido. Sobre seu peito vocês veem um pontinho luminoso, como se fosse o último ponto da aura de energia que a Toph irradiou para ela, como se fosse aquele último pontinho de luz penetrando o peito dela e desaparecendo dentro do corpo dela. Lena está pálida. O corpo dela, Toph, pela sua percepção, você sente que está temporariamente estável. Ela não vai morrer mais no próximo instante, no próximo minuto, nas próximas horas. Mas você tem certeza que, apesar, a despeito de todos os esforços que vocês empreenderam, Lena não vai se levantar nunca mais. Alguma ação aí? Ou posso voltar para Toril? Pode voltar para Toril. Mais alguém? Vamos mandar bola. Toril. Ciere e Celerin. E a Celeste Lisbeth estão lidando com aquela singularidade, aquele buraco negro que está diante de vocês. O que vocês vão fazer? Tem que se livrar do buraco negro, né? Ah, isso seria legal, seria interessante. Você sabe alguma forma de como essas partículas se reagem? Como elas se ligam? Tô entendendo isso agora, Celerinho. Peraí. Então dá um teste de runa da compreensão aqui que eu já vou te ajudar. Então toma uma inspiração porque eu tô fazendo isso com você também. Oito no teste. Amor, como eu não entendo como funciona o buraco negro, mesmo visto outra vez, eu vou usar a runa da compreensão para me tentar entender o que é aquilo e como que eu posso agir contra. Tá, joga um teste. Olha, você quer ser consultor técnico aí? Como é que se destrói um buraco negro? Louco. Nossa, compreendeu tudo. Tá super compreensiva. Pôs a mão assim no peito da Lisbetona e falou, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. 51. Todo buraco negro, ele automaticamente vai se destruir, né? No, depois de milhões e bilhões de anos. Sim, entropia. Quando nada tomar conta de tudo, os buracos negros deixarão de existir. É. E aí? E aí, digo eu. E aí, meu teste foi bom? Eu sei alguma coisa? Será que a Celeste Lisbeth conseguiria absorver a radiação dele? Pra fazer com que ele diminua? Absorver não, porque ela já até se ferrou, né? Com isso, já foi bagaçada. Siri! Não conseguiu nem segurar 50 mil pontos de dano? É. Siri, um buraco negro, ele é uma singularidade, ele é um poço gravitacional. Obviamente a runa da gravidade conseguiria controlá-lo. Mas acho que essa não vai rolar. Essa vocês não possuem. Eu olho pra pro gigante Lisbeth aí e falo assim, deixaram por acaso com você a marca da gravidade aí? Da runa da gravidade, já que você era dos caras? Será que quer jogar um dano? Deixa eu voltar no chat e tem as runas dela. Não, eu quero saber se ela tem as que o nada... É, tem, entendeu? Se por acaso ele marcou os servos dele com essas runas que ele tem. Vamos ver, o Gui falou a verdade aí. No chat tá marcado as runas que ela tem. Mas aí não, eu acho que já passou muito o chat. É. Também mas acho. Tinha, eu lembro que eu tinha a tinha da escuridão, tinha da destruição. Se ela tinha, tinha da gravidade também. Deixa eu ver aqui. Tem, ela tem a runa da gravidade. Olha só, tal conveniente. Ela tem a runa da gravidade. Ela fala, ai, nossa, as runas. Ela se concentra, as runas começam a brilhar no corpo dela, e vocês veem no pulso dela uma runa diferente. Uma runa que vocês não possuem, a runa da gravidade. Boa, garota. Vamos lá, dá um tapinha no celestial. Assim, vamos fazer isso aqui, hein. Dou um tapinha no celestial. Então eu vou meio que guiar essa Lisbeth de como que ela tem que fazer. Que eu não sei se ela sabe como é que ela tem que fazer. E se ela precisar de ajuda, eu ajudo com alguma coisa. Só sem ser com a runa da gravidade. Eu consigo ajudar com a runa do tempo. Alguma coisa assim. Runa do tempo também acho que talvez daria. Tá, você vai fazer o seguinte, então. Você vai jogar um teste de... O que seria pra você ensinar uma pessoa? Adestrar animais, pode ser. Não, tô brincando. Bom, pra mim é bom, hein, pô? Poderia ser persuasão pra convencer ela, não sei. Performance... Intuição pra ensinar ela? Sem intuição é mais pra você perceber as coisas, né? Não pra você ensinar. Será então, que dentro desse de buraco negro tenha um buraco de minhoca? Natureza. Olha, eu acho que um teste de performance talvez. Performance e atuação também não. Não, um teste de inteligência pode ser. Não, um teste de carisma. Cara, vocês decidem, porra. Teste de carisma. Que você vai passar uma ideia pra ela. A gente sabe que professor carismático não ensina bem. Professor não carismático não ensina bem. Então eu vou fazer um teste de carisma cru, de atributo, é isso? Isso. Ok. CD 200, brincadeira. Palhaço. Ih, rapaz. Brincadeira, 300. Caralho, hein? Vou rerolar essa porra aí. Vou usar luck aqui. Usa o seu luck aí. Você tá ensinando ela a usar a runa ou você tá ensinando o conceito de gravidade? Eita, peste. São duas coisas diferentes. Usar a runa, ela sabe. É, então, porque uma eu posso ajudar, a outra não. É, não, usar a runa ela sabe. Né? Isso aí já estudou, já teve essa matéria. Tô ensinando ela aí o negócio dos buracos negros. Mas ela ficou de DP. Tá, isso aí eu também consigo fazer. Não tá nossa, que coisa boa, mas... É... Então, meu teste também não é do meu melhor, né, mano? É, eu tenho nossa, mais 10, carisma. Caramba! Tipo, eu tenho mais 17. É, então... Tá. Vocês dois vão instruindo Celeste Lisbeth em como alterar a gravidade ali para desfazer aquele buraco negro. E ela vai usando a runa da gravidade, vai diminuindo a distorção gravitacional naquele ponto que está ali no peito dela, vai reduzindo, reduzindo, reduzindo, reduzindo, até que as coisas começam a escapar. Vocês viram o chinelo do Griel saindo. Brincadeira. As coisas começam a escapar daquela singularidade, pouco a pouco. Ele vai expandindo, aumentando de tamanho, tá? Surge aquela bolota de energia de novo. Ela se afasta daquilo. E aí, com a própria runa gravitacional, ela cria uma distorção gravitacional longe dali para atrair aquela energia que vai até lá e se dissipa, e o buraco negro ele é desfeito. Vocês se livram disso. E aí tá a Celeste Lisbeth com um buracão no peito ali. O que vocês vão fazer? Ai, eu me sinto estranha. Eu não sei o que está acontecendo. Tem um buraco no meu peito. Será que é fome? Eu acho que agora eu sei como que o Golimar se sentia quando ele ficava me pedindo comida. O que é a última coisa que você se lembra, Celeste Lisbeth? Celeste Lisbeth. A última coisa que eu me lembro é... Eu estava... Eu estava presa. Eu estava presa, eu acordei, eu estava numa espécie de um sarcófago. Tinha uma coisa escura em volta de mim. Aí eu acordei. E eu acordei num lugar totalmente escuro. Não tinha nada lá. Era estranho. É a última coisa que eu me lembro. Desse lugar escuro que não tinha nada ao meu redor. E depois eu tava aqui. E tinha uma outra pequenininha de mim. E por que vocês estão tão pequenininhos? E por que eu tô esquisita assim? Por que eu tenho 6 dedos em cada mão? E olha, eu tenho 6 olhos. Alguém me explica o que aconteceu comigo. Foi uma maldição? Você recebeu upgrades. A água do meu cantil, será que tava estragada? Cadê ele? O que aconteceu foi o seguinte. Se é verdade, Celerinha, você quer falar alguma coisa mais... Mais branda. Você não é a Lisbeth. Você falou sem é voz. Isso que aconteceu. Uhum. Vamos falar então na real, então. Pode ser assim. Como não sou a Lisbeth, Celerinha? Claro que eu sou. Para com isso. Para de brincadeira. Você tinha 6 dedos em cada mão? Não, eu não tinha. Alguma maldição fizeram em mim. Deve ter sido a água do cantil que estava estragada. E agora esse buraco aqui no meu peito, na minha barriga, o que é isso? Me ajuda, Celerinho. Olha, o Celeste Lisbeth, o nada clonou a mente de Lisbeth. Por isso que tinha uma outra pequenininha de mim? Isso, só que a pequenininha é a original. Não, eu sou original. Não, não sou. Você já viu o seu tamanho? Eu tô falando, é uma maldição. Deve ser. Vou fazer assim, ó. Vai ter várias de você em vários locais que o nada espalhou. Você é um desses que tá perdido por aí. Como assim várias de mim? Eu não usei o meu lampejo de onipresença. Ah, mas o nada clonou você a dar com o pau. Como assim tem várias de mim? É, não, não pode ser. Isso tá errado, não. Não é certo, não. Ah, eu também não acho certo, mas ele fez, né? Agora a gente tem que lidar com isso. Vamos lidar com calma e sabedoria. Por favor, que você é muito grande pra perder o controle. Tá, mas eu vou com... assim pertinho da Ciri. Tormenta se uniu com nada, não é? Aham. Lisbeth. O quê? Tenta conversar com a Lisbeth. Como assim? Só tenta. Instinto. Mas eu sou a Lisbeth. Você tem um espelho? Eu converso comigo mesmo no espelho. Não, conversa com a outra, Lisbeth. Tenta conversar com a pequenininha. Mas ela foi embora, ela não tá aqui. Só tenta. Pensa Lisbeth! Assim, ó, muito calmamente, pensa nela e conversa. Ela fecha os seis olhinhos e fica pensando ali. Ninguém tá me respondendo não, Celerinho. Vocês estão malucos. Não tem outras Lisbeth, só tem eu. Eu sou original. Não, não há, eu sou original. Não, tudo bem, você é original, tudo bem, ok. E se eu não for você? Lisbeth, eu preciso de um favor então, já que você é original. Por que você tá falando assim? Por que você tá agindo assim, Siri? Você tá tentando me enganar? Não, eu preciso de um favor. Vocês estão agindo estranhos, eu acho que vocês estão mentindo pra mim. A gente é estranho. Só tem um jeito de eu saber. Ela faz assim com a mão. E ela fala, por favor, Valkyra, revele todas as mentiras que estiverem diante de mim. E vocês estão dentro de uma zona da verdade do tamanho do planeta. Que legal. Que legal. Pode jogar aí o teste de resistência de sabedoria, dificuldade 47. Não, pode deixar, eu falho. Eu falo a verdade, não tem problema. Ok. Boa. Não, o meu é com vantagem, esqueci, mas... Fala, senhor Lisbeth, eu preciso de um favor. Aqui eu já passei. Beleza. Que favor? Tá vendo essas runas que você tem aí? Eu quero que você passe elas pra mim. O Celerim não quer. Verdade. Esqueci, Celerim. Não, por que eu vou te dar minhas runas? São minhas. Não, não é... Não. São minhas. Minhas. Que... Elas são preciosas pra mim. Preciosas. É. Não é dar. Você vai continuar com elas. Você só vai fazer uma cópia. Não, não vem com essa história de cópia, não. Vocês já estão me confundindo com esse negócio de cópia. Ali, por que pegaria eu ajuda com um amigo? Você o quê? É original mesmo? Claro que eu sou. Para de falar besteira. Chuva de meteoro em mim? Não tem problema. É verdade, cada tapão é uma chuva de meteoro, né? Ela te dá um tabefezinho, não é um socão ainda. Te dá um tabefezinho e te manda longe. Para de falar besteira. Eu vou. Para de falar besteira. Equipe Rocket decolando de novo. Eu sou original. Por que você quer pegar minhas runas pra você? São preciosas pra mim. Eu não quero pegar pra mim. Você lembra qual que é o nosso objetivo? Sim. A gente tem que restaurar o nosso mundo. Como? A gente tem que restaurar o nosso mundo, refazer o nosso mundo todo. Como? Como? A gente tá em busca das runas. Isso. A gente tem que buscar uma roda... Ok. E o que a gente faz cada vez que a gente acha uma runinha nova? A gente pega. Ok. E no caso, você tem acho que 3 runinhas que ninguém mais do grupo tem. Não, mas são minhas. Mas elas vão continuar suas. Não posso dar pra você, Ciri. Elas são só minhas. É multiplicação, não é subtração. Não, mas mesmo assim, se eu der, vai doer. Por quê? Porque dói. Já não posso opinar nessa parte. Seja Deus, você sabe. Tá sabendo demais aí. Porque vai doer. Dói quando faz isso. Não dói, não. A gente treinou, lembra? A gente aprendeu a fazer. Eu lembro, mas dói. Eu não posso fazer isso, Ciere. Pode sim, você sabe que eu sou forte. Vai, vai aí. Não, vai doer em mim. Não em você. Não, não é impossível, é improvável. Não, vai doer. Não, dói em quem recebe. Não, em quem dá, dói. Quem recebe também, mas quem dá, dói mais ainda. Você já tentou? Não. Então, como você... Da onde? Do nada? É. Vozes da sua... dos seus seis homens? Eu tô com a minha cabeça meio confusa. Joga um teste de persuasão. Ai, caralho. Cadê a persuasão? Ó, oh, lembrei o nome da perícia hoje, hein? Tô o bichão aqui, lembrando os nomes. Vontade, fez vontade. Agora eu vou fazer vontade da Celeste Lisbeth. Não tem vontade. É, sabedoria, sabedoria. É quantos anos você vai usar por dia? Hã? Três. Então eu tenho mais um. Você acha que compensa rolar um lanquinho ou acelerinho? Eu acho que compensa. 19. Eu acho que compensa sim, olha aí que bonito. Caralho, Fogo. Vendo o seu teste, eu acho que não. Você pode alterar o dela? Com luck pode. Então joga no dela. Tá bom, então pode ser então. Então rola aí, amor. Não, é você rola e escolhe o dado que eu uso. Ah, eu rolo? É. Eu tiro um 2 agora. É, mas sabe como é que é? Pronto. Não, são 5. Ficou quase empatado. Mas eu tô jogando errado, gente. Não é... save and throw de sabedoria, não. É teste de intuição pra... quando alguém tá mentindo, né? Mentindo, não. Uh-huh. Intuição. Persuadindo. É, persuadindo. Insight. Ah, tem o mesmo bônus. Beleza. Peraí, tô olhando a ficha errada, gente. Desculpa, desculpa. Ok. Ah, e tem certeza que não vai doer se ele? Absoluta. Tá, qual runa que você quer que eu passe, então? Qual que falta pra gente? Gravidade e escuridão? Pera aí, deixa eu pegar a relação aqui. Gravidade, destruição e destruição sombras. Eu destruição eu roubei do nada. Então, gravidade e sombras. Gravidade, destruição e sombras. Então, eu quero gravidade e sombras. Tá, eu vou te passar... qual que você quer primeiro, gravidade ou a sombra? Gravidade. Ela vai, encosta o pulso em você assim. Em que lugar, Ciri? Se encostar em mim, vai ser no corpo todo. Chega e encosta assim em você. Tic! Ela se concentra, começa a brilhar a runa. Seu corpo começa a arder. E a Celeste Lisbeth começa a gritar. Ciri, tá doendo, tá doendo. Ela começa a desmanchar inteira. É, ele só passa um por vez, Cilerinho. Ciere. Joga um save intro de Constituição. Ô, cara, eu tô jogando coisa errada aqui. Peraí, deixa eu tirar uns bônus. Eu posso sem você e sem você. Trinta e nove, Ciere. Você falha. Você perde os sentidos. Celerinho que lute. Celerinho que vai ter que lutar. E agora você vai ter que jogar um teste de... um teste de vontade. Um save intro de sabedoria pra você conseguir fixar no seu corpo a marca da runa da gravidade. A CD é a CD dela, é 47. 47? Isso. Se você falhar, você não vai conseguir a runa da gravidade pra você. Ok. Ô Tata, você tem ponto heróico? Tenho. É, sugestão, usa a habilidade do Ranger, chamado Proeza Extraordinária. Você faz um teste de sabedoria, ou adaptável, do jeito que você mais quiser. Se você passar no seu nível da sua classe, você soma o seu nível no seu teste, ou quando você quiser, até o final do turno. Sério? Provado? Sim. Chama Proeza Extraordinária. E eu posso usar isso? Com ponto heróico, sim. Você já viu o Grial usando um monte de vezes? Tá, então como é que eu faço aí, Ariel? Repete, por favor. É, tem no livro, o Jeff, mostra aí pra onde tá no... Vai no, aqui no, nos coisas de documento. Aí tem o negócio das classes, cadê? Classes. É o caçador lendário. É, classes, caçador lendário. Tô abrindo aqui também. Caçador lendário de demônios? Não. Eu acho que é nível 20 e pouco, 23, se ganha alguma coisa assim. Vamos ver aqui. É, 27, não era? Preso extraordinário, 27, é. Partido 27, olha ali, ó. Tá. Calor do cão. É mais demorado, ali, ó. Tô com algumas coisas abertas. Uhum. Calor tá travando tudo os PC, né? Hoje tá. Sim, pior que tá. Nossa, tô com a mão suada aqui. Ô Faísca, para quieto. Para quieto, vagabundo. Ó, o meu eu abriu aqui, um hein. Eu de ver a dificuldade do meu nível. Isso. Se eu passar, se eu falhar, eu morro, beleza. Vai fazer? Engraçado. Aí eu vou. Por que engraçado? Porque se eu falhar eu morro. E você? Por que você morre? Porque eu tô com 5 níveis de exaustão. Se eu falhar eu ganho de exaustão. Ah! Ih, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Então que nível que a gente tá? 31. 31. 31, ok. Ah, só falha se tirar 2 no dado. Ah, falou a frase isso, que precisava, hein? É lógico. Você para de ficar falando essas coisas, Jefferson, que você fala atrai. Pior. Então vamos lá. Por que você não usa resistência lendária? Porque acabou. Ah. Ai, que larga do caramba. Eu passei. Peraí, porque tirou 19 no dado, assim, como deu 41 mais 7? O mais 7 não conta, o da Lisbeth não tá aí? Esse mais 7 não é da Lisbeth. Ah. Tá, mas eu, os mais 22 que são bons com esse 19 aí. É da sua sabedoria? É um saving throw? Não é um saving throw? Um teste de resistência. Um teste de resistência não é um saving throw? É um teste de resistência? Tá. Então tudo bem. Não sabia. Tá escrito, pelo menos. Só se o Ariel mudou. Se é um teste de resistência, então você passou. E a teste de resistência? É uma salvaguarda. Tá, então eu posso adicionar o meu nível nesse teste que eu vou fazer, é isso? É isso. Eu tenho mais 31, então. Ô Tata, não precisa ser de uma vez só, você pode quebrar, você pode usar mais 14 aqui, mais 14 ali. Ah, então vamos ver quanto que eu vou precisar. Então eu vou fazer um teste de sabedoria de novo pra mim tentar fixar a runa, é isso, amor? Que eu não lembro. Isso, um save intro de sabedoria, um teste de vontade. Não tem vontade. Sistema podre que não tem vontade. Não usei nada do meu negócio. Fiz a proeza e tô guardando aqui meus 31 ainda. Porque eu passei só no dado. Se ferrar. Ok. Você perde os sentidos e desmaia pra escuridão quentinha e gostosa. Não, escuridão fria do espaço. É pra ela que você desaba. Celerim, você vê nas costas da Ciri uma runa gigante, a runa da gravidade, sendo gravada ali. A runa ela começa a se dissipar e a Ciri ela desmaia, perde os sentidos, e você vê a Ciri gemendo. E a runa se fixa nas costas dela. Fechou as costas, Ciri? Beleza, tem mais parte do corpo ainda. Bora fechar esse peito. Ok, e a Ciri desmaia, e aí você vê, está doendo, ela vai desmanchando, aquela Celeste Elizabeth gigantesca, ela vai desmanchando quando ela fala do Muzan, quando ela tenta passar a runa pra vocês, ela vai se desmanchando inteira, se desintegrando, aquela gosma escurecida vai despencando em direção a Toril, mas vai se desfazendo em pleno ar, até sumir completamente, não restar resquício da Celeste Elizabeth aí. Ó, oh, ela deixou cair as predas, hein? Que preda? Ela tem só marcada aqui. Só tatuagem. Que preda? Ah, vai que tem alguma aí, né? Que preda? Era de rena. Era de rena, isso aí. Eu fico tipo com a cara de aliviado. Ufa. Que bom, né? É. Bom, e aí? E agora? 30 mil quilômetros de problema a menos. Agora eu tô mercendo o Celerim, porque eu tô desmaiada. E aí, Celerim? Tá. Só você na cena, o que, que você faz? Bom, cumprimos nosso propósito aqui. 100% de sucesso. Eu vou só segurar o corpo da Ciri. Ok. E, combinado, eu vou ir... E agora? Não, eu tô pensando numa coisa, se seria legal fazer isso ou não. Já tenho dois pensamentos. Ou eu posso ir direto pra evitar, né? Como a Toque tinha pedido. Uhum. Ou eu posso perguntar pra alguém perto da Toque como tá a situação. Isso seria prudente ou não? O Celerinho é um cara que sempre foi pautado pela prudência, né? Uhum. Tudo bem que ele trepou sem camisinha umas vezes, né? Mas isso a gente perdoa. É, então é meio que irônico, né? Se ele foi pautado pela prudência, né? Aquela marca, tá ligado? Meu Deus do céu. Em alguns momentos ele renegou prudence. É, que brilho no escuro ainda. Que brilho no escuro. Então o cara jogou até uns 10. Então eu vou conversar pelo anel com o Griel, que eu sei que a Toff já não tem mais esse anel faz um milhão de anos. Certo. Como que tá a situação aí em Vitania? Griel, seu anel tá piscando. Estamos tentando fazer a criancinha voltar à vida. Ah, é. E ó, é essa informação mesmo que você quer passar? Não é isso que a gente tá fazendo? Vocês já não estão mais em Vitália. Eita, eu me perdi. Então, a verdade, a gente tá em outro plano, a gente tá no plano B 15. Aí o Maria fala assim, ah, estamos só tentando salvar a mina aqui. Não, beleza, vou pra aí. A gente tá no plano de Kim, é isso, né? Plano de Kim. E estamos falando de Kim tentando salvar a Leninha. Eita, então estamos indo aí pra ir o mais rápido possível. Nos aguarde. É bom, daqui a pouco. Pô, senão não vai sobreviver muito tempo não, viu? Tô falando. Show. Tá. A gente não tem nada do reino de Kim, né? Eu não me lembro. A Siri já teve. A Siri tem. Eu tenho. A Siri tem. Ah! É, Celerim! Oi! Põe ela na testa. Tá? Pronto, Jeff. Tô passando pra ele o que eu tô vendo. Ok. Calma, tá vendo? Então, você vai. Tem a visão do reino de Kim, beleza. Uhum. Já ajuda, né? Não. Mas baneu. Pra essa magia não. Não é teleporte? Não. Eita, não foda. Você tem? Eu lembro já foi uma vez correndo de Kim, né? É, eu fui. Mas você tá tentando. Ela roubou alguma coisa de lá? Ela foi e voltou com uma flecha na mão. Tá, eu vou dar uns supapos nela pra acordar ela. É melhor medo de acordar alguém que desmaiou porque foi queimado praticamente. Eu vou dar a cara dela. Why not? Tá, supapos. Supapos acordam? Supapos acordam a Ciere. Se ele se acorda com a cara toda esbofeteada. Oi, filha da puta de Lisbeth, Tim. É, foi sucesso. Foi as sucesso? Duas coisas. É, você tem uma. Você tem uma tatuagem nova nas costas e o robô sumiu. Caralho, eu queria outra. Ah, a gente tem que encontrar outra Lisbeth depois. É, vai ter um monte, pelo que eu tô sabendo. É, falando nisso, já foi pro reino de Kim, né? Já. Você tem alguma coisa de lá? Tenho, por quê? Você me empresta. Pra quê? É porque aparentemente a guerra agora é lá. Mas a Toph falou que morreu todo mundo. Morreu? Como assim morreu todo mundo? Eu perguntei porque ela estava indo pra Vitália, ela falou que morreu todo mundo. Então, pode ser que mudaram o foco da guerra. Me passa essa flecha. Ai, eu não quero voltar pro reino de Kim. E vou pegando na mochila assim, tipo, filha da puta. Você não acha melhor a gente... Eu vou pegando a flecha, vou entregando pra você. Você não acha melhor a gente dar uma olhada como é que tá o mundo lá embaixo? Não estraga o que foi feito? Ah, isso fica para as pessoas que são guardiãs desse mundo. Inclusive até ela foi embora. A gente é bem cuzão, hein? Tudo bem. Nós salvamos a destruição 3 vezes. A gente trouxe a destruição pro Celerinho. Tá. 3 por 1, tá bom. Gente, ainda 10 minutos que eu já volto, tá? Vai lá, Ariel. Então, só confia em mim que a gente vai pra lá. Tudo bem? Tá bom. Tá, então eu vou usar a Plane Ship com a flecha pra ir pro reino de Kim. Ok. Ok não. Ok. Ok. Facilitando as coisas pra vocês. Quando vocês surgem no reino de Kim, no alto, no céu daquele reino, vocês em incontáveis exércitos alinhados no solo, prontos pra uma guerra. E aí vocês escutam uma voz em suas mentes. A voz do próprio Deus da Guerra. Vocês também estão aqui? Então venham pra cá. E vocês são teletransportados. E o grupo está novamente reunido. Eu tô tipo assim, meio olhando pro pessoal enfileirado assim. Ok. Não vai ser igual da outra vez, pelo menos. Tá tranquilo. Grupo reunido. Okay. Por que você veio pra cá tão rápido? O que aconteceu? Toff? Porque Vitaly não existe mais. E isso é tudo minha culpa. Mais uma vez, minha culpa. Como assim, Serinho? Veja em meus braços. Consegue entender? A vida está se esvaindo pelos meus braços, literalmente. Lena jamais abrirá os olhos novamente. Seu corpo permanecerá assim, inerte, para o resto dos minutos, das horas, da vida, de uma era, de um ciclo, não sei. Tudo por minha culpa. Não consegui trazê-la de volta. A única coisa que eu carrego comigo é esse ódio, essa aura de ódio que não se desfaz. Nem se eu quisesse. É isso que acontece. Guarde este ódio. Nutre-me. Será útil mais pra frente. Não, que nutre ele, Cedrinho? Pelo amor de Deus, a outra vez que ela fez isso, você viu o que aconteceu. O ódio não é dessa bom. Dessa vez não haverá consequências. Não há mais o que ser perdido. Pra mim não me resta mais nada, Cedrinho. A última coisa que eu queria proteger, talvez a penúltima agora, se foi. E sim, você verá esse ódio sendo nutrido, com certeza, dia após dia. E Zass receberá tudo isso. Ou talvez eu mesmo. Porque como eu disse, foi culpa minha. Se eu não tivesse pedido a ele ajuda naquele dia contra Pentar, nada disso teria acontecido. Foi eu quem pedi pra ele causar a discórdia do grupo da Pentar, pra que pudéssemos ter uma chance de sobreviver. Ele me ouviu, ele me ajudou. Mas eu não sabia que a essa altura do campeonato ele faria isso. A Toph cai no chão. Ou melhor, a Toph cambaleia. Toph, joga um teste de equilíbrio. Um teste de acrobacia. A dificuldade é 35. Ó! A Toph dá aquela catada de cavaco, assim se reequilibra. É como se você tivesse tido um surto de labirintite, Toph. Você leva a mão à cabeça assim, fica zonza, extremamente zonza, tá? Você olha ao redor assim e vai turvando a sua visão do seu olho direito, tá? Só que você percebe algo estranho, você tá enxergando pelo olho esquerdo. Só que o que você enxerga com o olho esquerdo é diferente do que você enxerga com o olho direito. É como se você tivesse encostado em uma parede e com um olho você visse uma sala, com outro olho você visse outra. E com o olho esquerdo, você enxerga tudo girando ao seu redor. Rodando. Até que você para de rodar. Agarrada por uma mão. E você é deslocada no que você considera ser para baixo. E escuta um baque seco, como se fosse algo se chocando contra uma mesa. Como se fosse a lâmina de uma adaga sendo fincada em uma mesa. E aí tudo para de rodar. E aí você se reequilibra. Pelo seu olho esquerdo, você enxerga uma imensa escuridão que se move. Uma escuridão viva. Diante dessa escuridão viva, você vê uma serpente de 6 olhos. Essa serpente de 6 olhos sibila com sua língua. Faz uma reverência diante da escuridão, levanta sua cabeça com orgulho e fala algo que você não consegue ouvir. Não consigo, um cacete. Não consegue. Não consegue. É o seu olho que tá lá, não é seu ouvido. Da outra vez faz um acordo melhor. Eu tô ligado. É o Mas seu eu olho. Tenho leitura labial. Ah, você tem leitura labial? Olha que não, eu era cega, porra. Você não tinha leitura labial? É verdade, você tinha leitura labial, não tinha? Eu tenho no 5 anéis, velho. Ah, é no 5 anéis. Ah, tá. Eu era cega, porra. Não, tudo bem, pode ter adquirido depois. Não. Já que você é cega, pra você entender as pessoas falando, você usa leitura labial. Você pode tentar jogar um teste de percepção pra tentar entender... O que que... É percepção? Seria percepção ou intuição? A da Toff é a leitura tatial. Percepção, né? Pra enxergar e tentar entender por expressões, talvez, do que se trata. Mas a parte de girar, eu creio que eu entendi. Ele tava girando a adaga enquanto caminhava. Só jogando pro alto. Aham. Tá. Se for percepção, eu já vou tacar já. Eu não sei se seria percepção ou seria intuição. Já joga os dois, viu? O que é melhor? Você não tem aquele talento observante? Eu tenho observador, acho que alguma coisa assim. É, esse talento aí te dá leitura labial. Observador eu tenho. É, dá leitura labial isso daí. É que aqui no mark que fala, você tem 5 de bônus no seu valor passivo de sabedoria, percepção e inteligência. Aham. Só tá assim, é. Só na descrição. Muito bom, mas na percepção você vai bem também. Intuição vai ser o mesmo bônus praticamente, né? Não, porque eu não tenho proficiência. Ah, não tem proficiência? Intuição não, percepção sim. Como seria um teste de... Porque não faz sentido, porque eu vou pelo impulso, não pela intuição. É diferente nesse caso. Entendeu? Por isso eu não tenho essa proficiência. Uhum. É, percepção seria. Porque aqui ele descreve um exemplo de você tentar ouvir a conversação de alguém, né? Então seria percepção mesmo. Ok, Toff. Você consegue entender o diálogo do corruptor. Na hora que você vê essa imagem, você trava pra tentar entender. Vocês percebem a Toff estática, né? E aí você vê Zaz fazendo aquela saudação e falando pro vazio. Olá, minha mãe. Finalmente o seu filho retornou ao seu seio, mamãe. Eu dei um golpe fulminante naqueles que ousaram traí-la, minha mãe. Eu apunhalei a vida e a vitalidade deles será reduzida. Será mais fácil acabar com eles a partir de agora. Não, não, mamãe. Eu não consegui as pedras. Eles já estavam usando para combater os seus enviados. Se eu tentasse pegá-las, eles teriam me destruído. Mas, para demonstrar a minha lealdade... Eu os enfraqueci muito, querida mãe. E aí, Toff, você vê o Zaz, ele sentindo com a cabeça, como se o nada tivesse respondendo alguma coisa pra ele, alguma coisa que você não consegue detectar de forma alguma. E aí o Zaz vai flutuando na direção daquela massa escura se mexendo. Ele toca aquela massa que estica uma espécie de um pseudópodo na direção do Zaz. Eles se tocam. E aí o corpo dos Zaz fica todo enegrecido. Todo entrópico. A mamba negra. A mamba negra. Quando o Zaz ele assume a forma entrópica dele, ele se volta na direção da daga, fincada no que talvez fosse uma mesa. Encara você, Toff, com seus 6 olhos malignos e sorri. E você deixa de ter aquela visão. Vocês estão lá e estão vendo a Toff meio pangolinando ali, né? E aí ela volta assim, tenta chacoalhar a cabeça, acho que bate assim no olho, né, Toff, para tentar ver, ligar de novo, mas você não vê mais nada. Liga, filha da puta, liga. Liga. OK. O que vocês fazem? O que vocês fazem? É isso. É isso. A vida acabou. Não sei o que a gente vai fazer daqui pra frente. Como disse a eternidade uma vez, a vida nasce, a vida flui. A vida acontece, simplesmente. O universo é assim. Pode passar o tempo que for. Uma hora, a vida nasce. É inevitável. Mas é tão ruim deixar uma vida passar pela nossa mão. Eu não sei se vocês conseguem compreender ou partilhar do que eu sinto agora. Mas era tão bom quando eu ficava naquele bosque com a Inanna. Era ótimo. Por que as coisas tiveram que ser assim? Bom, Cedrinho, vou seguir o seu conselho e vou tentar nutrir todo esse ódio que eu estou sentindo no momento, mas de uma forma que eu não perca a cabeça. Tentarei me manter focada, como jamais fui antes, porque eu tenho mais um propósito em minha vida. Eu começo já a recuar, de certa forma, essa aura fantasma agora que tá à minha volta e começa a acumular no meu olho esquerdo, tá? Ok. E recuando até virar um olho fantasma agora, poxa. Ok. É tipo o olho daquele cara do Harry Potter? Quem que é o cara do Harry Potter? O olho tonto Moody? Não, é o olho Toph, é o olho Toph Moody. E aí, gente? Abaixo de novo. Tiro um pedacinho da roupa da manga da Lena e faço uma venda de novo nos olhos. Ok. Pego meu tapa-olho e entrego pra Wina. Bom, por um tempo vocês viram aquilo que eu via, ouviram aquilo que eu ouvia, o que eu falava, o que eu sentia, talvez. Mas dessa vez eu não quero que vocês vejam nem ouçam nada. Vocês já têm problema demais já, e eu só agravo cada vez mais. Só peço desculpa se por algum motivo eu não consegui deter o nada e acabar com a vida de vocês mais uma vez. Por hora só preciso descansar um pouco. Lena, põe a mão no seu braço, no seu ombro, Toph. Que? Lena? Desculpa. Wina. Wina. Wina, Wina. Já virou aquela pegadinha de Tito Santos no cemitério. Ah, salsi, fofu, iê, iê. Wina, põe a mão no seu ombro. Lena vai pôr a mão no seu ombro pra levar você embora. Wina põe a mão no seu ombro e ela fala: não se aflija, não se martirize, Toph. Estamos vivendo a maior batalha dos nossos dias. A maior de todas as batalhas. Todos são responsáveis pelo desfecho que isso vai ter. Você não pode e não deve carregar esse fardo sozinho nas suas costas. Nessa batalha que nós estamos lutando, ninguém conseguirá triunfar sozinho. Infelizmente, nós não percebemos que o que aconteceu estava, de certa forma, fadado a acontecer. Zaz é o deus da traição. E, como tal, ele traiu a todos nós. E deu a mais severa apunhalada que poderia ter nos dado. Mas se a culpa é sua, a culpa também é nossa, dos deuses, por não termos percebido isso. Não termos protegido melhor a nossa mais bela criança. Não se culpe, gente, não se martirize. Eu acho que a resposta talvez esteja na frente dos nossos próprios olhos. Vamos tentar falar com o Zaz. Afinal, ele é o deus da traição. Seria uma cartada dele trair o Nadir vazio. Se alguém... Se ele trair o Nadir vazio, ele vai morrer. Vai ser opcional dele. Então, mas... Se ele traiu nada e, aí? E voltou pro nosso lado, por que o Zaz não faria isso? Porque eu não traí o nada. Vocês me tiraram dele. Traiu. A gente vai fazer o Zaz trair o nada e depois o Zaz vai trair a gente de novo. A gente vai ficar nesse ciclo. Então não vai adiantar nada. É porque, Grião, ao contrário da Ciere, os deuses, pelo que eu pude entender, pela compreensão, os deuses eles foram feitos e sua em sua própria essência, eles sempre vão fazer aquilo que para que eles nasceram. Por exemplo, Calmir sempre vai ter um senso de justiça. Lena sempre vai cuidar da vida. Ela Zá vai sempre vai trair. Zá sempre vai trair. Assim, vai. Mas um traidor nunca fala seus planos. A Ciri mesmo acabou de confessar que não foi ela que traiu o nada. A gente que tirou ela de lá. Mas eu te pergunto, será que o nada cooptou ou foi uma escolha do Zás ter traído a gente? É isso que eu te pergunto. Pelo que eu acabei de ver, foi opção do Zás. Então, se é uma opção dele, nada impede que ele faça a opção de trair eles de novo. Se ele fez isso pela sua própria natureza, nada impede que a gente faça que ele faça de novo. Isso então, aí, nada impede. Acho que suas palavras foram de certa forma correta. Você conseguiu empregar ela certinho, porque o nada é o criador disso tudo. Inclusive, desses que estão aqui ao nosso redor. Cada um deles, inclusive a gente, parte do nada, parte da criação do nada. Ou seja, o Zás foi um filho fiel e fez o que fez para poder voltar para os braços da mãe. Ou para o seio da mãe, como ele mesmo acabou de dizer. E só para constar, ele agora está totalmente, como eu posso dizer, enegrecido pelo vazio. Está totalmente maculado, está totalmente do lado do vazio. Vai ser mais um problema que a gente vai ter. Mara chega. Amor, eu vou até perto de Lena. Ok. Enquanto isso, Mara chega. Tá? Ela espalha aquela aura de paz dela. O Kim fica muito puto da vida com ela. Né? Mas a Mara espalha aquela aura de paz e dá uma acalentada nos corações de vocês. É a única que não poderia entrar nesse reino. É. Tá, Ciri, você vai até perto de Lena, e aí? Eles falaram que foi Zás que fez isso com ela, não foi? Foi. Sim. Os deuses falam isso. A Wina acabou de falar isso, que o Zás deu a maior apunhalada de todas, a mais cruel apunhalada neles. E se tá Lena caída no chão ali, branca feita um lençol. Quero fazer uma análise nela. Quantitativa ou qualitativa? Eu quero ver, teoricamente, o que impede ela de voltar. O quê? É porque fisicamente parece que ela tá bem. Fisicamente eles curaram, né? Não tem sangue, não tem nada. Não tem sangue, não tem nada ali. Exato. Então, fisicamente, ela tá bem. Então, tem alguma outra coisa que impede ela. Como que você faria essa análise? Descreva. Eu vou até ela. Né, eu vou encostar a mão nela. E eu vou pelo... Todas as vezes que eu já fiz uma empatia, que eu já entendi, tipo... Animais que não falam comigo o que eles estavam sentindo, eu vou tentar ver o que ela tá sentindo, né? O que impede ela? O que ela realmente sente? Oh, pera aí que eu tô tocando a campainha aqui, galera. Pera aí, rapidinho. Vai lá. Ok. Acho que entendi. Usar empatia. Boa ideia. Muito boa ideia. Olha o coral. Todo mundo cantando pra Lena morta. Toff matou a Lena, Toff matou a Lena, Toff matou a Lena, Toff é uma vaca, deixou a menininha morrer, outra menininha morreu, Toff mata menininhas. Mato mesmo. Mato mesmo. Eita, pô. iFood? vocês não estão mais nesse cenário. Será que eu tenho uma imagem de Werra aqui? Eu ponho Werra e aí o Google corrige pra Vera. Eu ainda tô no cenário antigo, não sei se mudou alguma coisa. Como assim cenário antigo? Ah, ainda tô em cima de... Ah, todo mundo tá em Sigil, né? Todo mundo tá. É Sigil não, pô. É Sigil. Toril. Isso. Toril. Ah, é tudo fada essa porra. Não é de Toril. Não tá em Toril, né? Tava no espaço de Toril. É. Eu acho que não tem imagem disso na internet. Não, eu não quis dizer Vera Tormenta, o Google idiota. É W-E-R-R-A. Aí que é o famoso cenário onde só tem cowboy. Hum? Esse aí que é o cenário que você falou que só tem cowboy? Não. Ué, não é o cenário de... Uiha! Puta nossa, que pariu! Nossa senhora! Nossa, cara, tá caindo a internet aqui, galera. Tá caindo, tá caindo. Puta que parelo, mano. Foi eu, senti. Pô, velho, matei a criança, velho. De novo. Relaxa. Pelo amor de Deus, mano. Eu mereço. Relaxa, tem mais pra morrer, quer dizer... Não, relaxa, é que tipo assim, eu tenho uma ideia, mas eu não quero fazer porque eu acho que vai dar merda. Então eu quero primeiro analisar primeiro. Segue o baile, filho. Segue o baile. Pra ver se vai dar bom ou não. Tá da hora pra caralho, velho. Então, senão eu vou matar ela de vez, entendeu? Eu acho. Foi o que eu acabei de falar. Ó, você ouviu o que eu acabei de falar. Conversando com a eternidade, ela disse, a vida acontece, inevitavelmente. Não tem como mudar isso. A vida ela vai surgir, uma hora ou outra. Pode demorar. Muito tempo, eras, mas surge, tá ligado? Ou seja, a Toph já meio que, tipo assim, aceitou, tá ligado? Não tem o que fazer, ela aceitou. O poder dela não tá ao alcance. A Toph acabou de falar, cara, aceitei, não tem como, tá ligado? Basicamente isso. A não ser que tenha, como o Jeff falou, a não ser que tenha um poder maior, tá ligado? Tipo, no caso, a eternidade ou as runas poderiam, né, restaurar isso, tá ligado? Mas... A princípio. E outra coisa também, se você quiser, pra ajudar nesses seus testes aí, você pode perguntar diretamente pra Toph o que realmente aconteceu. Você sabe que foi Zaz que fez isso e tudo mais. Mas você não sabe realmente como foi. Talvez o fato de você saber como ele matou te ajude melhor nesse teste, tá ligado? Ah, bem mais. Então. Alavantemos. Então, eu vou primeiro analisar e eu vou perguntar o que realmente aconteceu. Então, eu quero primeiro ter uma análise pra me entender. Tem água aí? Uhum. Tá bem? Não. Tá na metade, né? Metadinha. Então tá, Siri, você vai usar empatia, é isso? É. Sua empatia selvagem? Isso, eu sou selvagem mesmo, né? Empatia selvagem, você faz um teste de adestrar animais, é isso? Ou não tem teste? Como é que é isso mesmo? Lena, deita! Não tem teste! Fica então, finge de morta! Finge de morta, Lena finge de morta. Eu casto a habilidade e automaticamente eu sei o que eles estão sentindo. Aí eu posso persuadi-los, pra persuadi-los aí sim eu faço um teste, mas de persuasão. Ah, entendi. Peraí que isso se aplica só a animais. Deixa eu ver como que se aplicaria a uma deusa morta. Então, semi quase morta. Por isso que eu tô só no roleplay, eu não tô na regra específica porque não vale pra humanos. Certo. Celto. Cadê essa empatia selvagem aqui no livro? Não tem essa porra dessa habilidade. No livro básico. Não existe. Você tá inventando. Existe uma magia, mas eu tenho uma habilidade que a gente fez. Ah, joga no chat. Ai, como se você tivesse feito tudo na minha ficha, né, meu lindo? Ah, ok. Então tá, então esquece o livro, esquece a ficha. Falta perícia empatia aqui, né? Tá dando saudade de Cinco Anéis já. Se ele vai ser um teste de intuição. De intuição? Intuição. Intuição, ok. Não é das melhores, mas é boa. A dificuldade desse teste de intuição é 50. Não passo. O grupo pode te prestar ajuda. Eu vou usar a ajuda do... O sistema de ajuda do T20, que é muito melhor que o do D&D. Se eu gastar um ponto de... Sai fora, Lof. Eu consigo fazer com vantagem esse teste? Sim, consegue fazer com vantagem gastando ponto de inspiração. É porque assim, a gente tá com 5 de exaustão. Então automaticamente eu faço com desvantagem. Só que eu tenho uma magia que me faz jogar com vantagem, então eu tô jogando normal. Tá. Ainda assim, se eu gastar o ponto, dá vantagem ou não, nesse caso não? Olha, se você gasta inspira, se você... Vantagem e desvantagem, elas não se somam. Pela regra. Nua e crua. Tá? Mas dependendo de como for o roleplay e tudo mais, eu posso abrir uma exceção. Entendi. Eu preciso ver se o pessoal vai me ajudar, porque só no crua eu não passo mesmo se eu tirar 20. Vai, filha, faz o roleplay aí, filha. Bora, bora, bora. O roleplay eu já fiz, meu bem. Eu já fui até ela lá. Então... Mas continua, você só foi lá e tá fazendo o teste. E aí, ninguém sabe. Okay, você pode estar olhando o corpinho. É. Aí eu falo assim, Toff, me conta o que aconteceu. Eu quero saber o porquê que ela não volta. Porque se a vida surge e ela não morreu, não é pra ela ter. Ela não ter voltado. O que aconteceu foi o seguinte, Siri. Como sempre. Eu destruo tudo aquilo que eu tento salvar. Mas, você lembra quando estávamos contra a Pentar? E aí ela queria fazer aquela bola de obliteração. Naquele dia, eu achei que todos nós íamos morrer. Foi quando eu pedi. Izaz ouviu minha prece. Pedi para que ele, de alguma forma, fizesse com que a mente da Pentar pensasse que aqueles outros representantes do vazio fossem inimigos. Traidores, de certa forma. E ele nos ajudou. Entretanto, uma hora ele cobraria essa ajuda. E ele cobrou. Quando eu estava reunindo poder para poder passar ao Celerim, para que ele pudesse destruir o Celestial, Zaz puxou esse poder, transformou em uma adaga de almas, digamos assim. E foi até a Lena e a esfaqueou. Nossa. Adaga de Ki. Obrigado. Adaga de, eu reuni a energia das almas, transformando elas em energia pura. Uhum. Em Ki, como a gente chama. E aí Zaz pegou essa energia pura, transformou numa adaga. E essa adaga assassinou, quer dizer, machucou a Lena. Ou seja, ele maculou a vida com essa, com o meu próprio poder. Entendeu? Entendi. Eu consigo criar coisas ali ainda, amor, de natureza? Você pode tentar. Eu vou tentar. Quero ver se rola. Não sei como é que é o plano de Kim, não lembro. É um campo de batalha. Só que agora tá todo mundo transando por culpa da Mará. Que isso? Eu quero tentar fazer crescer umas vinhas de natureza. De que forma? Com que habilidade? Com aquela habilidade lá que eu crio pra fazer... Pra criar coisas da natureza. Tá. Se ele, você tenta invocar seu poder, você concentra seu poder ao máximo pra tentar fazer crescer, brotar vida ali. Mas é muito, muito, muito, muito, muito difícil você conseguir isso. Você fica um tempão ali tentando fazer brotar a vida próximo ali do corpo da Lena. E o tempo vai passando e começa a anoitecer no reino de Kim. A lua se ergue acima do horizonte e você é tocada pela luz da lua. No momento que você é tocada pela luz da lua, é o momento que você consegue fazer surgir algumas pequenas vinhas. Beleza, eu vou fazer como se fosse uma caminha ali pra ela não ficar nesse chão de batalha, pra ela ficar num chãozinho de natureza ali. Aham. Uhum. Vou pegar a paradinha que ela tava sempre brincando. A paradinha okay. É a alma da Kyra. É a alma da Kyra? Sério? É a alma da Kyra. Uhum. Beleza. Vou pegar a alma da Kyra, não sei se eu consigo, mas vou tentar pegar a alma da Kyra. Vou sentar do lado de Lena. E vou ficar jogando a alma da Kyra assim. Vou falar assim, Lena, me conta. Me conta não. Me mostra. Por que você não volta com a gente? E eu vou ficar ali naquela parada de tipo. Das crianças à criança, quando senta duas crianças pra brincar assim, elas sabem o que elas estão sentindo? Certo. É, e eu vou sentar ali com ela pra mim ver por que, que ela não volta. Ok. Alguém tem alguma ação pra prestar auxílio ou posso fazer minha ação? Pode fazer sua ação já. Mas como eu poderia auxiliar? Se eu puder auxiliar de alguma outra forma? Não sei, a criatividade de vocês. Então eu vou fazer uma ação pra ver se inspira vocês. No momento em que você se senta, Siere, ali, começa a acariciar a Lena e a brincar com ela, tudo, né? Naquele momento que a vida começa a voltar a brotar, porque você recebe auxílio não só do poder dos deuses de Arton, não só de Arton, mas de outros lugares. Naquele instante em que você é tocada pela luz da lua e você se reconecta com um outro mundo muito distante dali, fortalece seu poder e faz a vida voltar a surgir. Enquanto você está acariciando o corpo de Lena, brincando com a bolinha que é a alma da Kyra, a lua começa a brilhar mais forte no céu e um facho de luz banha você e a Lena, formando um caminho, uma ponte. Uma ponte pela qual cada um de vocês vê um grupo numeroso de pessoas descendo calmamente, indo, dirigindo-se até onde vocês estão. Quem vem à frente desse grupo de pessoas é Selune, a deusa da lua, a deusa das marés, a deusa dos licantropos, deusa da própria luz de Toril. Junto com ela vêm muitas outras figuras. Vocês reconhecem algumas delas? Chauntea, Maeliki, Corelon Laretian, Latander, Bahamut. Vocês reconhecem várias dessas figuras, que são os deuses de Toril, que atendendo ao pedido de vocês, finalmente chegaram para auxiliar. Kim olha para aquilo espantado, mas ele sabe que ali naquele lugar onde ele está, ele é onipotente e onipresente. E ele não se preocupa com a presença daquelas criaturas ali. Até porque ele possui o seu presente dado pelo vazio. E com aquilo ele é praticamente invencível contra aquelas criaturas. Os deuses de Toril se juntam aos deuses de Arton. E os deuses de Toril trazem até aos deuses de Arton o poder que lhes foi tirado. Eles trazem para eles novamente o poder da magia de cura. O poder da vida que lhes foi tirado. Mistra desperta quando esses deuses chegam e ela revela para todos vocês a trama mágica e começa a puxar da trama mágica fios que conduzem o mana bruto, a energia pura, em direção a cada um de vocês para curar as suas feridas e restabelecer os seus corpos. Embora os deuses de Arton não sejam capazes de fazer magias de cura nesse momento. Com a ajuda dos deuses de Toril, os seus corpos são curados e toda a exaustão que vocês tinham desaparece. Mistra começa a puxar fios da trama, magia bruta, e começa a canalizar esses fios para Lena, entendendo a aflição de cada um de vocês. Os deuses bondosos de Toril que estão ali ajudando, eles começam a concentrar o poder deles, e vocês em todos os 20 deuses de Arton. Os 21 no caso. O 22 está no chão. Os 21 deuses de Arton, se dando as mãos com os infindáveis deuses de Toril e criando um círculo de energia positiva, de energia curativa, para tentar restabelecer Lena. Tentar trazê-la de volta à vida. Você acariciando ela, conversando com ela, tentando entender o que, que aconteceu com ela, já plenamente restabelecida pelo poder que você recebeu, começa a conversar com ela e começa a entender, começa a ter vislumbres do que aconteceu com ela. Você sente a dor da facada dela, da traição que ela recebeu. Você sente em seu próprio corpo a traição e você compreende aquilo. Então você vai jogar o seu teste de intuição. Você pode jogar agora com vantagem, porque você não tem mais exaustão. Os deuses estão ali dando um bônusinho pra você também. Se alguém que tiver mais alguma ideia pra dar um bônus pra você nesse teste também, pode ser. E use sua cabecinha que você tem mais poder aí pra usar. Eu tenho mais poder pra usar? Sim, e que poder? Não só você. Não, eu penso nas runas. Com certeza eu penso nelas. Provavelmente deve estar pensando que tem uma a mais do que os outros, lelelé. Eu tenho duas a mais que os outros, mas tudo bem. Não, eu quero ver primeiro se você vai fazer alguma coisa. Puta que pariu, Ariel! Caramba! Essa foi pras lendas lendárias! Adorei! Caralho, que sacada! Que top! E aí, vai rolar o teste ou não vai? Se o pessoal não for fazer mais nada... Eu tô pensando no que eu poderia ajudar também. Mas eu tô tão atônito quanto os demais, creio eu. Acho principalmente, né? Todo mundo sem saber o que fazer hoje, né? Tô percebendo isso. Pra caralho. Vou tacar o monstro aí e rolar a iniciativa, acho que é melhor. É que eu não esperava que o Di fosse ir pra Itália. E também pra reviver um deus, né? É, pesado. Se ninguém for fazer nada, eu vou pegar. Né, conversando com ela, na hora que eu entendo, eu sinto o que ela passou. Né? Dá pra entender essa parada que o Di falou, que ela foi envenenada, amor? É uma dedução. De que ele converteu o ki, converteu energia vital, energia da vida em um tipo de veneno, já que ele é o deus do benefício. É uma suposição, não tem nada comprovado. Que eu pensei em usar a runa da vida, né, pra trazer a essência dela de vida pra ela. Né? Mas eu também pensei em usar o presente do nada pra fazer um antídoto pro veneno que o Zaz usou. Entendi. Entendeu? Fazer um combinho, dar um antídoto e trazer a vida. Entendi. Bom, já vou adiantar pra você que você pode usar a runa da compreensão pra te dar bônus nesse teste. Ok. Uhum. pode rolar um teste, o valor que você usar, ou não rolar o teste, né, pegar o valor que você já domina. E o valor do teste será convertido num atributo, e o bônus desse atributo, né, o modificador desse atributo, vira um bônus para você utilizar para o teste. Tá. Ô, Lisbeth, você tem informações que você pode compartilhar com o grupo, né? Pode ser, quando isso eu vou fazer o da compreensão aqui. Ela tá mastigando alguma coisa ali que eu tô ouvindo, acho que ela já vai responder já. É o dedinho da Lena. Caramba, igualzinho, foi? Você viu, hein? Tá larga, hein? Cadeia. Tá, você tem mais 17. Joga seu save intro. De constituição. Sorte que Celone chegou, né? Pra te curar. Celone é boazinha. É, mas não tinha como. Vocês pediram o auxílio deles. Passei. Eu já tinha pensado eles chegarem em outro momento, mas foi do jeito que foi, tá ótimo. E aí, que mais? Então no meu teste eu tenho mais 17, é isso? Mais 17. Mais 5 por causa dos deuses que estão ajudando ali. Então mais 22. Tá, a Toph te deu as informações, mais 2 por causa das informações que a Toph forneceu. Sim, eu dei detalhadamente, tipo, que ele transformou isso. Energia em adaga, gotejou a veneno, mais 2 pela piadinha do Ariel? Piadinha é boa. O que a Lisbeth tem aí, pra que você falou que tem informação? A Lisbeth, ela entrou no corpo de Lena, né? Diga. Sim. Enquanto o pessoal tá fazendo tudo isso... Uhum. Eu vou puxar o Alminster de canto ali. Uhum. Não sei muito bem se ele sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Vou explicar pra ele o que aconteceu comigo. Tá em questão ali do ritual. Uhum. E vou pedir pra ver se ele consegue me ajudar a fazer eu me reconectar comigo mesmo, pra eu poder descobrir os poderes internos em questão do meu nome primordial. Oh, fantástico. Fantástico. O Alminster, ele fala pra você: sente-se aqui comigo. Vamos conversar. A jornada de autoconhecimento é uma jornada longa, muitas vezes solitária. Eu não posso lhe mostrar o destino, não posso lhe mostrar o caminho, mas eu posso lhe dar algumas dicas. Me diga, me ajudará. Qual é o seu nome verdadeiro? Peraí, deixa eu catar. Deixa eu ver se eu anotei aqui na ficha que eu não lembro. Udur. Isso. É Udur. Udur sombrio das sombras. É isso. Em off seria Udur Deus sombrio. Das sombras. Seu nome verdadeiro revela uma faceta importante de você. Sombrio, envolto em brumas, muitas vezes obscuro, por conta disso tudo frio, solitário. Esse é você, Murren? Ou Udur? Acredito que sim. Alguém envolto em mistério? Eu tenho, tipo, lembrar alguma coisa do meu passado. Que me fazia, tipo, ser uma criança sozinha, mas eu falo pra ele. Tipo, eu sempre fui, tipo, meio que excluído. Uhum. Por eu ser mestiço. E com isso, eu acredito que veio esse meu lado meio que sombrio, vamos dizer assim. Eu sempre fui uma criança solitária. Sempre pairou sobre você, então, uma sombra, como seu nome revela. A sombra do fato de você ser um mestiço. Certo? Certo. Pois bem, Murren. Você deve abraçar isso. Pois é isso que você é. Não lutar contra isso. Você é um filho de dois mundos. E deve usar o melhor desses dois mundos na batalha que você está por travar. Você é um humano. E é um orc. E agora é um demônio também. Abrace o que você é. Aceite quem você é. E você sairá fortalecido. E agora eu passo o cargo de mestre para Tamires, que vai explicar para todo mundo como o nome verdadeiro fortalece quem o conhece em Eragon. Pode dar spoiler. Pode dar spoiler. Pode dar spoiler? Pode dar. Ah, o que eu lembro basicamente do nome verdadeiro, que é assim, quem sabe seu nome que controla, e quanto mais, quando você sabe seu nome, você se autoconhece. E com isso, você consegue mudar o seu nome, mudando quem você é. Não é fácil, mas dá. Então dá pra alterar o nome, é isso? Dá. No Eragon eles conseguem alterar? Sim. Alguém consegue? Quem que altera? Não vou te contar. Ah, conta! Fala spoiler aí. É o Murtog, eu sei. O Murtog consegue alterar. Oh, que da hora. Bom, então é o Mister, ele fala isso pra você. Abraça quem você é. E você saberá exatamente quais são seus poderes e suas limitações. Use o que de melhor você tem desses três mundos dos quais você é oriundo. E quando você se aceitar por completo e dominar completamente as suas habilidades, talvez você seja capaz de mudar a sua própria essência, alterar o seu próprio nome, mudar quem você é, mudar para melhor. Ao invés de ser um renegado, alguém sobre quem pairou sempre uma sombra, você pode inverter essa condição e se tornar um ser de luz. Compreende? Sim. Tudo, Murin, está aqui. E ele bate na sua cabeça. Faz tom, tom, tom. Tô brincando, faz toque, toque. Ele toca na sua cabeça. Tudo está aqui. O poder da crença. A fé. É o que está permitindo aquele milagre ali de acontecer. Ele aponta para Lena no chão, onde está todo mundo reunido. O poder da crença permite que nós, os magos, alteremos a própria realidade. Quando nós sintonizamos a nossa mente com aquilo que nós queremos que se torne real, com tanta intensidade que acreditamos que aquilo é real, e alteramos a própria realidade. Tudo vem do poder da crença. É nisso que você tem que focar. Creio, logo existo? É nisso que você tem que focar. Neron está mexendo com sua mente, tentando fazer você acreditar que a batalha já está perdida, que você não tem chance contra ele, que ele está com toda vantagem. Mas se você se convencer do contrário, pode ser que o contrário se torne real. Aí eu explico para ele, porém, é que Neron tem duas armas muito importantes que ele possa usar contra mim. Que armas? Ele está com meus dois filhos. Será que são armas que ele usará? Ou será que são armas a seu favor? Aí eu já não sei, porque... O receio de que eles estejam... seja uma vantagem para Neron... vai atirá-lo cada vez mais nas sombras. Mas se você... acreditar que, na verdade, eles podem ser uma vantagem para você, Você encontrará a iluminação de como isso pode se tornar real. Como utilizar esse fato a seu favor. E inverter essa balança para o seu lado. Eu assento com a cabeça concordando com ele e vou tentar me reconectar e tentar me aceitar do jeito que eu sou. Com todos esses... desses mundos que eu vim. Estamos no primeiro capítulo de Game of Thrones. O Mooren é o Jon Snow. E o Elminster é o Tyrion Lannister. Seu bastardo! É isso que você é, um bastardo. Sendo um orc humano, meio lobisomem, demônio, meu Deus do céu. Puta que pariu, o clone perdeu de longe pra isso. Eu tenho muita coisa pra... tem tanta coisa pra se aceitar. Tem que aceitar que ele é um lobisomem, tem que aceitar que ele é um orc, tem que aceitar que ele é um meio orc, meio humano, um demônio. Meu Deus do céu, velho. É, então. Rapaz. Pense como você fará isso. Mas mãe, por que sou assim? Eu chego a citar pra eles que pode ser que não ajude muito, mas eu consegui entrar no corpo de Lena. Não é necessariamente um corpo, é como se fosse um templo, de fato é. E eu notei que ali dentro, assim que eu me ajoelhei pra que ela pudesse me ouvir e voltar à consciência dela, eu sinto como se... eram como se os pulmões dela enchessem de ar novamente. Eu não sei como explicar isso sem ser metaforicamente, mas eu senti isso, como se ela voltasse à vida, assim que eu falei com ela. Acho que ela escuta a gente. E acho que o fato de todos estarmos reunidos aqui pode restaurar isso. Toff. Oi. Joga um teste de intuição, dificuldade 30. Vou jogar com vantagem. Lisbeth, leia o chat. Dentro daquele templo, haviam bolsões de energia que seguravam ele. Era o que mantinha ele de pé. E depois, eu não sei o que houve, mas surgiram mais, e eles foram aumentando de tamanho. Foi quando eu saí do corpo. Eram os bolsões de energia que mantinham ele de pé. E mesmo... segundos antes de eu sair, haviam bolsões maiores. Há muita energia ali ainda. Você quer dizer que, de alguma forma, tem alguma coisa lá dentro segurando esse templo de Nunhui? É isso? Sim, sim. Tem bolsões de energia, são vários. Mas por que eu não detectei isso? E quem que tá lá dentro? Lá não tem ninguém. Foi só o que eu vi. Mas você disse que tinha energia. Se tem energia, tem alguém manipulando essa energia. Mas eu não vi ninguém. Eu só vi a energia. Estavam todos os bolsões intactos, Lisbeth? Eu tinha algum que estava com problema? Havia um pouco de início. Depois surgiram mais. Foi estranho. Ok. Todo mundo intuição, dificuldade 30. Com essa informação que a Lisbeth deu. Ser essa informação vai te dar mais 2 no seu teste também, tá? Mais 2? É, já tá em mais 24 pelas minhas contas, é isso? Não, mais 26, não é? 26, isso. 24 foi quando a Toff. Boa, Griel. Boa, Celerim. O cara tirando um, tirou mais que eu ainda. Griel, quando a Lisbeth fala isso, exatamente vem a imagem na sua mente de sacos de areia represando um dique impedindo que ele desmorone. Já foi feito isso em Lenoren várias vezes, né? Durante a Guerra Infinita, você se recorda disso. Quando a Lisbeth fala isso, bolsas de energia, né? A impressão que você tem é de que, de alguma forma, energia ficou acumulada da mesma forma que se acumulou no olho da Toph ali, no tapa-olho dela. De alguma forma, energia ficou acumulada ali, como se estivesse mantendo em pé, né, o corpo da Lena vivo, alguma coisa assim. Esses bolsões dá pra entender de que eles estão lá por um propósito, como se fosse o último esforço da Lena pra se manter viva, alguma coisa assim. É isso que dá pra tipo você deduzir. É como se a Lena estivesse ligada a aparelhos, é isso? É, mais ou menos. Eu conto tudo isso pro pessoal. Ok, mais ou menos isso. Dá mais 2 também por causa dessa observação do Griel, então, por ele passar do teste. Então a gente deveria, pelo menos, fazer um reforço nessas energias aí, fortalecendo mais ainda a proteção dela, talvez. Ok. Então agora eu tenho mais 28 no meu teste. Mais 28 no seu teste. Já dá pra passar fácil, hein? Acho que dá. Vai rolar já? Alguém tem mais alguma ideia? Mais alguma ação? Não entendi, quando cortou. O que aconteceu? Alguém tem mais alguma ação pra fazer antes de ele rolar o teste derradeiro? Lá já tem mais 28 de bônus. Não. Sem ideias? Sem ideias. Porque tem alguma que combinaria com mais 30 de bônus? Ah, tem uma coisa que ajudaria aí, mas você falhou no teste. É, só eu falei isso, praticamente. Então, uma coisa que você deixou passar aí, Toff. Aquele teste que eu rerolo lá é pra quando mesmo? Só pra save, né? É, mas que o Griel pode ter visto. Griel, joga a intuição. O Griel pode ter visto, porque o Griel tá com a percepção dele alterada. Agora ele vê o mundo em 12D. E depois vou rolar e vou indo, gente, que eu tô caindo de sono aqui. Beleza, Ariel, vai lá. Vou dar a frase final. Depois que a Siri rolar o teste, vamos ver se você vai bem pra dar esse bônus. Se ele rola o teste, a gente fecha a sessão. Intuição, vai lá. Intuição, ah, intuição. Caralho, o cara tira 4 e dá 42. Aí ele jogou percepção, não intuição. Agora ele jogou. Olha lá. Tá, o cara tem 30 de intuição de bônus. Griel, tem uma coisa interessante que você viu quando a Toph tava tentando curar a Lena, restaurar a Lena. Você percebeu isso, porque sua percepção tá toda alterada. A Toph, ela puxou energia de todos os elfos do seu plano, todos os que se voluntariaram. E aí, no final, a Toph, ela se concentrou na filha dela e tentou sugar a energia da filha dela. E não conseguiu. Será que a filha da Toph tá morta? Não fala assim da filha do Basil. Cadê aquele espelhinho? Aquele espelhinho que acha alguém? Filha do Basil, não, filha de Loth. Na verdade, isso daí, tanto pra mim quanto pra Toph, não tem. Tipo assim, é um bagulho que foi realmente estranho. Mas assim, não caberia falar isso. Tipo assim, não consegui tirar energia, beleza. Mas por quê? Não sei, vamos ver. Depois eu vejo isso. Vou tentar salvar a menina aqui primeiro. Depois ver por que essa biscate não me deu energia. Ok. Mas o Griel faz essa observação, Griel? Faço. Ok. Se ela falou que tentou pedir a energia do filho e conseguiu, eu faço. Sim, com certeza, Griel. Sim, eu tô falando em relação a Toph, mesmo se eu tivesse passado os testes de intuição, entendeu? Você se toca disso, Griel. Você tem essa informação. Ela tentou e não conseguiu. Eu falo pra Toph isso. Tá, mas o que isso tem a ver, Griel? Às vezes é só porque não tem energia suficiente dentro do... Não, pera. Tá errado isso. Por que eu não consegui tirar? Talvez esteja morta, o Griel até sugeriu. Tenta choque dela. Ah, mano. Griel, abre a porta do seu... Abriu a porta do plano, ok. Você sente a presença da sua filha, Toph? Tá, presença, beleza, mas cadê o Ki dela? A energia dela? Você sente a presença dela pelo Ki? Ah, tá. Ela tem bastante Ki. Ela tem bastante Ki. Será que não é porque ela foi gerada pelo cajado? Então, teoricamente, de uma maneira comum. Então. Mas ela foi gerada pelo poder da... Lena, do cajado, né? Não, foi gerado pelo cajado vazio, assim como Lena, único. A portadora do poder faleceu. Teoricamente ela não é filha de Lena, é... É, do vazio, é o que eu falei do único. Vazio. É o que eu tô falando do único já faz, ó. Ó. Ok, eu me aproximo. Fido nada. Ela veio do nada mesmo, assim, ó. Tá ligado? É. Me aproximo dela. O que eu vejo? Vê sua filha. Tem uma elfa carregando ela. Eu aqui está a mãe, sua filhinha. Dá sua filha pra você. Eu seguro ela no colo. Ok. Vou passando a mão no rostinho dela. Vou ninando ela. E pergunto em voz baixa. Pergunto em voz baixa, como se fosse pra mim mesmo, sabe? É. Tipo um solilório. Por que que você não quis ajudar a mamãe? Precisávamos de você. Pra salvar a vida da nossa deusa. Ok. Mas tudo bem, você é só uma criança. Siri, joga seu teste com mais 30. Ok. Caralho. Isso vai... Nossa, tô até vendo, velho. É, se falhar nesse teste, eu vou encerrar a sessão agora e já era. Eu não tenho como falhar nesse teste mais. Caralho. Qual que é a dificuldade? 50. Ah, mas nem se ela quiser, nem se ela tirar. Nem se ela quinar o dado, não dá número nenhum, ela falha. Olha. Eu tô com mais 30, Gil. Eu tenho mais 22. Eu passo só com os bônus. Então rola o dado aí. Sim? Duvido que tirou um 20. Tirou. Filha da puta. Tirou. Filha da puta. Filha da puta. Ok, Siri. Nós sabemos como tem que fazer pra tirar 20. Pra pedir pro mestre duvidar. Você tá lá com a Lena, acariciando a Lena, né? Conversando com ela. Lena, por que que você não volta? O que tá acontecendo? Fala pra mim. O que que você tem? Onde que dói, né? Tentando conversar com ela. Ao mesmo tempo que a Toph tá acariciando a própria filha, né? E perguntando: por que que você não deu energia pro papai, pra mamãe, sua filha da puta? Papai. Né? Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, você toca a cabecinha da Lena pra alisar ela, e aí você sente uma fisgada. Você toma um tranco em Siri. Você sente um choque. Energia. Energia. A Lisbeth falou de energia, e aquela energia. Falou, Ariel. Falou. Já foi mesmo. Aquela energia que toca seu corpo, né? Você começa a compreender o que a Lisbeth disse, aquilo que o Griel concluiu, que os bolsões de energia estão ali para preservar o corpo de Lena. E aí você se toca do seguinte: Lena não está morrendo. Ela simplesmente está em estado de suspensão. Você, inclusive, tem uma magia que faz isso. A Lena hibernou. E na hora que você toma esse choque, do outro lado do multiverso, dentro do plano do Griel, Toph, você que tá acariciando a cabecinha de sua filha, você também toma um choque. E no momento em que vocês duas tomam um choque, uma visão vem à mente de vocês. Uma criança em pé, sorrindo e fazendo assim pra vocês. Fim da sessão. É ela, né? É a Lena. Que da hora. Pegar Lena tá assim pra vocês. Eu arranco outro olho e faço uma daga, velho. Lazarada. Filha da puta. Rombada. Uma criança top. Ela se fingiu de morta, pô. Brincar com vocês, trollar vocês, velho. Trollou mesmo. Lazarenta, filha da puta. Ela queria unir todo mundo, certeza. Trollou todo mundo, velho. Olha. Fingi mano, que morri, olha o que deu. A mais traiçoeira aqui é Helena, não é Zaz, não. Fingi que morri. Ai, que filha da puta. Mas achando que o Ninja era o deus brincalhão. Quem quis instaurar a paz foi Lena, não foi mal. Acho que o deus brincalhão tá invertido aí, hein, velho. Mas, cara, essa informação pra gente é sensacional. O problema é a gente tentar não deixar os outros saber. Tipo assim, apagar da mente, apagar da existência que a gente sabe disso. Se você quiser, porque... eu apago a sua, Top. Porque, tipo assim, pra eles acham que a gente tá enfraquecido porque a Lena tá morrendo. Tá ligado? Então eles vão pensar assim, ó, vamos ir lá, os caras tão morrendo, só que de repente a gente pá, tá ligado? Mentira! Exato. Então quer dizer que um corpo é só um corpo. Então se a gente enterrar a Lena, fazer toda a cerimônia, vai ser só um corpo. Basicamente. Ela pode conseguir outro. Ela pode morreu. Simplesmente voltar pra esse aí mesmo 100%. É, ela só tá fingindo. Ela se pôs em suspensão pra espionar. Pra fingir. Não é nem pra espionar, tipo então, assim. Então a gente segue pra cerimônia. Não pra trollar, pra talvez alguém sabia, talvez Teatros possa ter feito a profecia de que alguém ia trair. E aí já se... O pessoal já se... Se prontificou e falou assim, ó, os Zaz vai tentar matar a Lena, vamos dar um jeito aí, vamos todo mundo proteger ela aí, porque não faz sentido deixar ela desprotegida, tá ligado? Só ela dentro de uma salinha, sem proteção nenhuma, entendeu? Talvez Teatros possa ter visto isso no futuro, e aí eles já se, né, se programaram já. Ninguém mais tenta matar ela. Vai achar que nós tá fraco, depois não é pronto. Agora, é, tipo, ela tá cheia de energia. Agora. Agora acho que ela vai ter a força dobrada do que ela tem, o poder de fazer qualquer coisa. Com a quantidade de energia que a gente enviou pra ela. Mas ela trollou todo mundo também, não só nós, né? Trollou os outros deuses também. Trollou os outros deuses também, cuzona. Biscatinha. Nimbi tá com inveja dela agora. Pra enganar o inimigo, engane primeiro seus aliados. Lena é devota de Kim. Ai, cacete. A deusa da vida, devota do deus da guerra. Beleza. Deus da guerra fria, né? Caralho. Ai, mano. Cada pérola hoje. Não dá pra colocar tudo na Dragão Brasil que não vai caber nas páginas. A guarda vai mandando uma por... Guarda as pérolas e vai mandando pros caras, pra ver os lançamentos. Ai, mano, que loucura, que loucura, que loucura. Bom, é isso, minha gente. Foda, velho. Foda. Ok. Agora eu preciso saber o que vocês pretendem fazer na próxima sessão. Vazar, embora. Sair fora e continuar. E vai ter que voltar pro abismo, né? Voltar. Você viu o que eu mandei pra você, né, Jeff? O mundo. Vi. O ouvinte. Aham. Uhum. Entendi. Quando a Chanteia curou a gente, curou as magias também ou não? Isso é folgado, hein, cara? O cara é um deus, velho. Sim. Que é cura ainda, filha da puta. Sim. Curou tudo. Descanso longo. Descanso longo. Ótimo. Ó, oh, todos os deuses de Faeron juntos com os deuses de Arta, um puta que pariu, né? Um puta bônus. Aham, agora você pode se unir. É um puta de um descanso curto, né? Descanso longo, quer dizer. Sim. É um descanso de anos já. É um descanso de um dia de Deus em Filhos do Éden. Mas em Bernanos, vamos dizer assim. Ficamos em Bernanos. É isso. No inverno inteiro, num dia. Em 5 minutos. É isso. Galera, vou desconectar aqui porque tenho coisas pra correr aqui. Belezinha? Beleza. Espero que vocês tenham se divertido. Sim. Até a próxima sessão. E aí, próxima sessão acho que vai ser Abismo de novo, então, pelo jeito. Mortalha Vermelha? Não. Não? Sim, a gente tem que fazer o antídoto ainda, pô. Não, tem uma vaca que não me respondeu se ela tem um antídoto ainda. Ah, é verdade. Ah, é, ela vai te responder. Na hora que a gente começar a próxima sessão, porque ela já tá aí também, né? É. Então, beleza. Falou, povo. Beleza. Good be. Até mais.